Kurt Cobain. Chorão. É que o Kurt Cobain, ele se suicidou, mano. Mas esses caras aí estão muito atrelados a coisas ruins, né, cara? Não sei qual que é o motivo aí, claro. Mas porra. Diz que ele era um cara, né? Mano, dizem que ele é um cara contra isso, viu? Ele não gostava de drogas, que nem bebia. Ele gostava de mulheres, ele tem muitas mulheres. Domênico não bebe. Mas mulher não mata, velho. Né? Quer dizer, só uma Tsunaga. Mulher e homem, sabe, né, que ele namorou uma brasileira. Ele namorou uma brasileira, mano, na época. Muito tonto, velho. Na década de... Não, na década de 90 ele namorou uma menina, inclusive era. Tinha 17 anos a menina. Ah, mas isso aí não vem no Rio de Janeiro. Não, mas é que ele falou, só gostava de mulher. Não, gostava de mulher e homem. Ah, você gostava de homem, mulher, mas isso não é o caso. Não, não discutindo vem. A perda da artista. Claro, né? Era um baita do... Se amanhã, por exemplo, se o mundo do humor perde Rudy Landucci, ninguém vai ficar perguntando, é Rudy? Rodney. Qual que é o teu nome no RG, pra gente saber? Rodney. Rudy Landucci. Ah, tá. Qualquer mesmo. Bom, mas saindo do Rudy, voltando pro Prince, é triste, né? Pô, e vai acabar. Olha, pra mim, que tem 47 anos, pro Domênico, que tem mais de 50. Não, mais de 50 não. também não vamos colocar mais velho do que então eu sou. Então vamos lá. Seco pra você, Sombra. A maior perda de todas. Michael Jackson. Ah, já Domênico. Michael Jackson. De previsível que você foi agora. Não, é ridículo, senhor, cara. Imprevisível. Todo mundo já falou agora, o nome antes mesmo de você terminar a pergunta. Até aquela menina que tá ali fora sabia a resposta. E pra você, qual que é, mano? Pergunta idiota, né? Pra você, qual que é? Ah, desses caras aí que morreram aí por causa de música aí, pô, acho que foi o Michael Jackson. É que a geração do mano... Mas, ó, teve o James Brown também, que é um cara que faz muita fala. David Bowie. O Michael Jackson é o ao concurso. Você não pode colocar na mesma frase David Bowie e Michael Jackson. Falou? Não, David Bowie foi uma lenda. O Ben já mandou aqui no WhatsApp, ele falou John Lennon. John Lennon. Mas peraí, o John Lennon é um caso à parte, velho. O Mark Chapman fez um favor pra ele. Ah, não! Você é um trouxa. Quando acabar o mundo pela segunda vez, como já acabou na época dos dinossauros aí, e começou um novo mundo, velho, só vão sobrar baratas e Yoko Ono. Esse Mark Chapman, ele fez um favor pro John Lennon, libertando o John Lennon daquela criatura horrorosa é ridículo, que é Yoko Ono. É verdade, mano. É verdade. Brincadeira esse mano, viu? Vou te falar uma coisa. Há males que vem pra bem, já diria o velho poeta, hein, Domênico Gato? Você sabe disso. Meu Deus do céu. Tem algumas perdas aí. Esse ano mesmo a gente perdeu um cara que pra mim era sensacional, um dos grandes músicos, um dos grandes compositores. E Maia. E líder de uma das bandas mais importantes do planeta. Renato Russo. Fundador da banda Earth, Wind and Fire. Pra mim foi uma das maiores perdas da música, isso aí. É verdade. E agora eu acabei de perder a CPU Houston, aqui também. Né? O Whitney Houston, que a gente perdeu, que é uma baita de uma voz. Essa foi também doida. Ela morreu afogada, né? Ô, Domênico, onde você dá reboot na máquina aqui? Perdemos o Lulu Santos também, meu. Junto com o Prince. Lulu Santos tá vivo. Uma perda, Lulu Santos. Tá louco, Lulu Santos. Não, ele tá vivo, louco. Rogério Flauzino, uma perda. Calção, tá vivo. Corta, Calção. Olha, mas vamos Tá vivo nos nossos corações, velho. Enquanto a gente restarta aqui o nosso computador, vamos. Você aperta esse OK, não funciona, fecha também, não funciona, nada tá funcionando. Bom, mas fala com o Fernando já, esse 286 aí tinha que trocar, mano. Não, não é 286. Acho que é 186. É MSX. Sombra, eu acho que a pior perda desse ano foi a dupla Cristiano e Araújo, né? Cristiano? Não, mas não era dupla. Tá louco, velho. Eduardo Araújo. Seu animal. Ô, mano, eu tô vendo aqui a tela do Sombra, ainda é aquela tela preta escrito com os bagulho verde, sabe assim? Então no DOS. Tá no DOS, MS DOS, mano. É isso aí. Vamos ao Corinthians. Enquanto eu não volto, o. Eu faço o fundo. O Vieira faz. Eu faço. O Vieira faz o fundo. Ele faz tanta coisa, nossa. Vai ter que desligar mesmo, viu, Dodô? Ô, mano. Oi, fala. Corinthians ontem fez o previsível, né? 6-0 no Cobressal, né? Com um show aí dos reservas, golaços. E agora o Corinthians tá esperando um adversário aí que possivelmente pode ser o Nacional. 99,9% aí, Motinha, de chance do Corinthians pegar o Nacional do Uruguai. Time que tava no grupo do Palmeiras. Da partida de ontem, Mota, eu acho que a gente pode tirar o lado positivo aí do time do Corinthians, cara. O Corinthians é um time que mesmo com o time reserva, é um time que tá jogando muita bola. É um time que já tem um padrão desenhado. Peraí, gente, senão vai ficar complicado, não dá pra falar. Você tá dando bronca no diretor da rádio, é isso? É a combinação de fazer uma base. Mas o time do Corinthians ontem, mesmo com o time reserva, é um time bem desenhado dentro de campo. É um time que se dedica. Inclusive, eu acho melhor o Corinthians colocar os reservas pra atuar do que propriamente esse time misto que muitas vezes as pessoas defendem. O time misto, mesmo quando ele, teoricamente, acrescenta um, dois, três ou cinco jogadores que tem uma qualidade melhor, mas é um time que, teoricamente, não tá tão entrosado quanto aquele time que joga diariamente. Esse time do Corinthians ontem, pelo que ele tá acostumado a jogar, ele joga diariamente contra o time titular, tá certo? Já são jogadores que se entendem dentro de campo. Eles mantêm uma ideologia, mano, que o Tite trabalha em cima também. Mas o fato de jogar com o time reserva não significa muitas vezes que é entrosado e joga bem, porque eu tô cansado de ver time que entra com o time reserva, que teoricamente em treinos é sempre o reserva que joga junto, e entra em campo é uma lástima. Mas é que tá, Sombra, aí pesa a qualidade. Mas aí pesa a qualidade, tanto técnica quanto tática. É. Porque o Tite, quando eu venho aqui e falo que o elenco do Corinthians é muito qualificado, todo mundo, você tá louco. Quando eu falo isso, as pessoas ainda levam na brincadeira. Você tem ali no time reserva ali jogadores ali do quilate do Marlone, que marcou 2 gols ontem. O Romero, que nós estamos vendo aí no site da Energia 97 aí também, marcou 2 gols. É. Inclusive, o Marlone marcou um golaço e o Romero marcou um golaço. Esse gol que o Romero marcou aí foi fantástico, cara. Aliás, se é o Neymar que faz esse gol, todo mundo... Nossa, é o Neymar! Aí vocês ouviram o Mano falando esse gol aí? É porque... Nós hoje temos uma transmissão diária do Estádio 97 através do nosso site, onde você pode acompanhar não só as imagens do estúdio, como também os melhores lances dos jogos, etc. Você pode acompanhar com a direção do nosso amigo Sérgio Louco, né, mano? Sim, com certeza, Sobra. Quem foi o melhor jogador em campo, mano? Eu acho que Marlone, você falar apenas um nome... eu acho que falar apenas um nome, Vieira, é injustiça com os demais, cara. Porque o Marlone, ele jogou muita bola, o Romero jogou muita bola, outros jogadores também jogaram demais... Mas eu acho que não dá pra você chegar e falar, esse aqui foi o cara do jogo. Por mais que o Marlone tenha tido muito mérito e o Romero também. Mas o time do Corinthians é um time homogêneo, cara. É um time que ontem, quando entrou em campo, todo mundo, pô, o Corinthians vai colocar o time reserva, o estádio lotado. O time reserva do Corinthians é o mesmo time reserva que no ano passado, quando jogou com o São Paulo, enfiou 6. Inclusive, o Cobressal conseguiu tirar o rótulo do São Paulo. A maior goleada do estádio do Corinthians até então aí foi o 6-1 que o Corinthians tinha aplicado no São Paulo ano passado. Obrigado, Cobressal. E ontem o Cobressal ele fez um favor aí de tirar o lugar do São Paulo aí na marca do estádio ali. Tomou 6-0. A gente vendo os lances aqui, não fez 6-1 porque o cara perdeu um gol embaixo da trave ali, né? Foi, mas ali o árbitro tinha paralisado ali, tinha dado impedimento. Quando você tem bons trabalhos feitos em equipes, você sempre nota que são bons trabalhos de verdade. Você nota que às vezes quando entra sempre o time misto ou time reserva, não só traz a moral do time titular, mas quando há bons trabalhos definitivamente feitos em clubes de futebol, você nota também que os reservas vão lá e dão conta. Sim. Isso já aconteceu algumas vezes na história aí do futebol. Eles estão no mesmo, não digo o mesmo nível, mas eles estão na mesma pegada, né, Sombra? E eu acho que essa escalação do time do Corinthians, o Sombra, Vieira, os meus amigos aqui que estão aqui também. É legal você falar os outros também, Domênico, Rude, né? Posso falar também. O Molina. Mas o negócio é o seguinte, eu acho que essa tática que o Tite muitas vezes utiliza de colocar o time reserva para atuar, eu acho que ele pode utilizar até mesmo no Campeonato Paulista. Você pega aí, por exemplo, o Corinthians vai jogar contra o Audax, ou então na próxima fase aí, se tiver cansado depois de uma partida desgastante que deve ser contra o Nacional na quarta-feira, se tiver que pegar Santos ou Palmeiras, coloque esse time também. Esse time já mostrou que a torcida pode confiar, cara. O time do Corinthians aí é um time que tem personalidade, é um time que tem valores individuais aí que são muito bons. Mas volto a frisar aqui, fora os valores individuais, o que mais pesa no time do Corinthians aí é o fato de ser um time homogêneo. É o fato de não depender única e exclusivamente de um determinado jogador. Então eu acho que hoje, vamos já conhecer aí, quando terminar a rodada aí depois do jogo do São Paulo, quem será o próximo adversário do Corinthians, mas eu volto a frisar aqui. 99,9% de chances aí de ser o Nacional do Uruguai. Time que estava no grupo do Palmeiras, que não é o melhor do grupo. Tanto é que se classificou como segundo. E que o Nacional do Uruguai, ele é um time bem característico do Uruguai. É guerreiro pra caramba o time. Não é por isso que eu acho que o Nacional é favorito. Acho que o Corinthians será favorito contra o Nacional. Mas é um time encardido. Na casa deles, bicho, os caras não perdem uma dividida. É um time que vai dar jogo. Mas, Sombra, por exemplo, o Corinthians de 12 jogos que fez esse ano na Arena Corinthians, o Corinthians ganhou os 12. É um aproveitamento que eu não sei se um outro time mundial tem. É porque não pegou o Parmeira. Mas a questão não é essa. É, cara. Lógico, vocês não chegam, né, fazer o quê? E não chega o quê? Não chegam, né, fazer o quê? O Paulista foi no Pacaembu, não sei, né? Vamos lá, vamos ver se chega. Na hora de chegar, a gente vê vocês todas as vezes. Sua pisca. Ô, mano, eu sei que o desempenho do Corinthians aí... Não xinga, vovó. O desempenho do Corinthians, ele é ótimo na casa dele, mas... O Nacional também jogará na casa dele. Não, sim, mas é que tá assombrado. Na boa, eu assisti as partidas aí do Nacional, porque o time do Nacional aí tava no grupo do Palmeiras. O Palmeiras, cara, se ele tivesse jogando hoje, tá certo? Se a Libertadores começa hoje, o Palmeiras jogando o que tá jogando hoje, na mão do Cuca, ganhava os dois o Nacional jogos. Não teria passado. Ia passar Palmeiras e Rosário. Assim como o Palmeiras ganhou do Corinthians no Pacaembu. Não, mas é que tá assombrado. O fato do Palmeiras ganhar do Corinthians no Pacaembu pode acontecer. Pode acontecer, é um clássico local. Mas diante do que o Nacional tá jogando hoje, porque, por exemplo, se fosse talvez aí duas partidas. Tá dando Corinthians e Nacional? Não, tá dando Corinthians e Nacional. Hoje é. Já é, mano. Vou dizer pra você, mano. Se ficar Corinthians e Nacional, o Corinthians passa, hein? Mas é o que eu tô falando. O Nacional ele passou, ele teve méritos de ter passado. Mas o Palmeiras, ele tava capengando naquela altura do campeonato. Um jogo era o Marcelo Oliveira. No outro jogo, se eu não me engano, foi a estreia do Cuca. Ou foi o segundo jogo do Cuca. Não, foi o segundo. Não, o primeiro jogo do... O segundo Cuca já tava. O Tuta foi... O primeiro jogo foi contra o Nacional. Eu não sei se a estreia do Cuca aí foi contra o Nacional ou se foi o segundo jogo dele. Não, foi. Então, mas ali era um trabalho que tava começando. Não tinha o que o Cuca fazer, tá certo? Mas se o Palmeiras pega hoje, com o que tá jogando hoje, tá certo? Na mão do Cuca, se começa a Libertadores hoje, o Nacional não teria passado. Ia passar Rosário e Palmeiras. Mas enfim, vamos lá, é o que tem pra hoje. E digo mais, Nacional, o Corinthians tem que trabalhar com humildade, Vieira, porque o negócio é o seguinte: Libertadores, não adianta você querer jogar com o nome. E o ano passado o Corinthians muitas vezes ali, inclusive colocou a fama na frente da bola, e o Corinthians tropeçou, inclusive naquele jogo contra o Guarani. Perdeu lá de 2-0, mas era um resultado extremamente reversível aqui, e o Corinthians não conseguiu reverter. Achou que já tava ganho e tudo mais, o Corinthians eu acho que... Não vou dizer que pecou pela soberba, porque ali era um momento diferente. Tinha jogadores ali que estavam terminando o contrato, o Corinthians não ia renovar. Tinha jogadores que já estavam com a cabeça longe, como era o caso do Guerreiro também. Era um outro contexto. Mas agora o Corinthians focado do jeito que tá... Perdeu porque o seu Amarília aí, ele veio já com uma encomenda embaixo do braço, falou, opa, amigo, deixa comigo. Tem jogador que tava lá e falou diferente. É diferente. Mano, posso falar? Isso aí é um idiota, que eu não vou me citar o nome. Vocês vão pegar o Nacional do Uruguai, vocês vão ganhar os dois jogos aqui lá. Não, mas a questão, Vieira, eu até acho que pode ser que ganhe. Pode ser que empate um lá e ganhe aqui. Pode ser até que perca também, porque Libertadores tudo pode acontecer, ainda mais nesse formato de Copa. Mas a tendência é que o Corinthians passe mesmo. O Corinthians é muito mais time que esse Nacional. Se tem parte da mídia falando, olha, o Nacional é pedreira, que dirá a imprensa uruguaia falando, ó, o Corinthians lá do outro lado também é embaçado, hein? É. Tá louco, mano. Aqui é nós, velho. E ó, o Barcelona já tremeu pra gente. Bayern e Real. Abram os olhos que no final do ano tem Corinthians aí no Mundial no Japão. Falou? Ô, mano, mas o mais curioso e o interessante também é como o Tite, ele consegue fazer com que também a equipe reserva ela chegue junto, ela tenha o mesmo desempenho que a equipe titular. Mas, o Molina, o Tite, ele tem total mérito. Só que eu tenho certeza que o Corinthians, ele tem uma margem muito boa de aproveitamento em quem ele contrata. Sim. Porque, assim, é mais fácil você domar um cachorro se você sabe que aquele cachorro já vem com um temperamento bom. Uhum. Se você vai comprar um cachorro e o cachorro já não é muito dócil, você vai ter mais trabalho para adestrar ele. Mas é que tá assombrado. Se você compra um cachorro de índole melhor, de um temperamento melhor, é mais fácil de adestrar. Então, eu acho que dois grandes segredos do Corinthians. Uhum. É na compra e na qualidade da comissão técnica. Sim, e o detalhe também, Sombra, é que mesmo o Corinthians fazendo gols atrás de gols, o time continua ofensivo, mesmo sendo uma equipe reserva, mano. Concordo. Se você pegar outras equipes, por exemplo, o Santos mesmo, até o Palmeiras, São Paulo, enfim, qualquer outra equipe, faz 1-2-0, acabou o jogo. Não, mas o Tite, ele tinha ele mudou essa característica isso, né? Também. Ele mudou, ele era conhecido como empatite, a torcida pegava no pé dele. Mas hoje, tanto o time titular quanto o time reserva, os dois mantêm a linha que o Tite gosta. Joga naquele esquema tático e os jogadores precisam se adequar. Mas com relação a isso que você falou de contratações, Sombra, muita gente ironiza o fato do Corinthians ter uma sala de monitoramento. Por que ironiza? Não, porque as pessoas a parte da mídia fica, o Corinthians aí com a sua sala de monitoramento. Mas existe, de fato, um departamento específico para isso. Eles vão atrás de scouts de jogadores, eles vão atrás aí de perfis de jogadores. E eu acho que isso daí você consegue trabalhar, Sombra, porque no futebol, é claro, uma contratação, ela é como se fosse um negócio. Você pode errar ou você pode acertar, tá certo? Existe uma margem de erro, existe uma margem de acerto. Mas quando você tem um trabalho específico na contratação de determinados jogadores, você consegue minimizar muito a chance de erro. Tanto é que hoje, quando... Hoje não, ontem o Vitor Birner colocou no blog dele a matéria de que o Corinthians teria recusado o Ronaldo Gaúcho. Para alguns torcedores, os caras podem falar, tá louco, Ronaldo Gaúcho é um pacote. O Ronaldo Gaúcho já foi eleito o melhor do mundo. O Ronaldo Gaúcho é um cara que pode compor o marketing. Velho, você traz um cara desse, ganhando muito acima dos demais, não treinando com a mesma intensidade que os demais podem treinar. Isso daí racha ambiente, racha ambiente. E a diretoria do Corinthians, junto com o Tite também, a comissão técnica, vetaram a contratação. Eu quero fizeram muito uma bem. Coisa, eu quero boa noite a todos. Boa noite, professor. É um enorme prazer estar aqui. Não tô satisfeito com o resultado. Não? Isso não me deixa feliz, não me deixa. Por quê? Porque é jogo a jogo, jogo após jogo. Eu te explico por que isso. Era uma vez... Tu conhece o deserto do Atacama? Conheço. Tinha um viajante mexicano no deserto. E ele andou por 30 dias, andou sem tomar água. E aí? Sem comer nada. Caraca. Sem mastigar. Totalmente perdido. E ele continuou andando. Até que em um momento começou a andar de cócoras. Porque não aguentava mais andar de pé. Você não sabe como é que você vai acabar a história, mas tudo bem, vamos lá. Tu sabe o que é de corpo? Vamos virando as manchetes? Vamos lá, vamos. Essa história aí. Que acabando foi? A história, tu cortou uma história. Que história que é? Se tu tivesse prestado atenção, tu saberia. Dá pra ser jogador. Tem um viajante. Não, você não vai começar de novo. Não. Vamos ao Santos, não, vai. Por favor, até agora eu quero saber a história. Vou explicar pra ti. Eu explico pra ti no subjuntivo do singular. Um viajante, tu conhece o deserto do Atacama? Não. Tinha um viajante há 30 dias sem água, sem comida, andando, suando igual um porco. Ele andava calmamente. A partir do 31º, ele começou a andar de cócoras. De cócoras? Porque não tinha mais força para andar. E? Peregrinando. E? Quando passa um corvo do lado dele, ele fala, continue, não desista. O corvo disse muito a ele, louco, né, velho? Tu não desista. O corvo desistiu. Tá... Quem tava mais louco, ele ou o corvo? Um ser não estava lá. Essa história é uma fábula. Se eu tivesse vivido na era de Game of Thrones, um corvo falaria. Sim, falaria. Ele continuou rolando de cócoras. Rolando. Rolando de cócoras? Como é que faz isso? Eu não lembro de ter ido essa parte, mas... Ô, Mota, por favor, pras câmeras da Energia 97, você pode tentar rolar de cócoras? É, tu pode mostrar como é que faz. Vai, Mota. Não, é só perdendo... colocar o Vieira no chão, pronto. Quando de repente uma caravana de bandidos passou. E leu nas costas dele. Trabalho. É assim que eu te respondo. Eu te respondo a pergunta pra ti, pra tu entender. Mas ô professor. Nossa. Professor, o negócio é o seguinte. Se Charles Miller, sabe Charles Miller? Se Charles Miller estivesse vivo hoje, ele teria dito pro senhor, parabéns, Tite. Parabéns, Corinthians. É por jogos como o de ontem que eu tenho orgulho de ter trazido uma bola para o Brasil em 1894. Obrigado, tu sabe que eu sou teu fã. Então, pegou o cobressal, velho. Então, o senhor, por favor, não seja ridículo. Teve gente que pegaram vários cobressais por aí e não conseguiram vencer. Há muito mais anos atrás, se Charles Miller estivesse vivo, ele teria falado, parabéns, São Paulo, parabéns, Tele Santana, por enobrecer o futebol brasileiro. Parabéns, Tele. Eu sou fã do mano, até porque ele é amigo da diretoria. E o tempo é amigo. É amigo de diretor? Bom. É só isso, não, eu derrubo mesmo. Amigo de presidente, velho. Isso aí que diretor. Vamos ao Santos, que joga hoje. Sim, vamos ao Santos. No oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também é ser construindo com valor. Ah, o Santos que joga hoje contra o Xará. Tá de reformar isso aqui, Molina. É. Na hora de reformar ali. Acabei de ver ali o vídeo na TV da rádio. Acesse aí 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tanto no seu computador, celular ou tablet, e você assiste o Estádio 97. O Santos pega o Santos do Amapá. É o jogo mais difícil da semana do Santos, é isso. Qual? Contra quem que é mesmo? Jogo Santos do Amapá. Hoje vai titular, domingo reserva. Aí eu vi o titular que vocês mandaram. É o Santos B, Azedão. É o Santos B. Eu não posso dar uma opinião. E o medo do Verdão. Eu não posso dar uma opinião, que o senhor briga comigo. O senhor é moleque. O senhor é moleque. É o Santos B que vai. Azedão, você também. 9:30 da noite lá no domingo. O Cláudio Azedão. Macapá. Eu acho incrível como vocês têm uma tremenda falta de respeito pelas opiniões. Opiniões e os conceitos desse nobre jornalista Cláudio Azedão. Claro, é opinião, mas... Olha, nem o técnico vai. Vamos lá. Que nobre, mano, é nobre. Nobre é Paulo Nobre. Que o Dorival é o auxiliar tá técnico. É o Lucas esse Silvestre. Tá Lucas Silvestre. É um trouxa. Não, é o juiz. Domênico. Calma, é, Dudu. O juiz Catsus. É um trouxa. Vamos, gigante Marroito. Segue o jogo. Sem falatório. Olha, vou falar o time aqui. Vamos ver quantos o Molina conhece aqui. Vamos lá, Pontinha. Vladimir. Opa. Alisson. Bom. Luiz Felipe. É, vai. Não mente que você nem conhece. Sabe quem é. O Alisson? Luiz Felipe. Não, o Luiz Felipe ele foi contratado agora, recentemente, mas de onde? Pelos jogos. De onde? Ele veio do Paraná. Que time? Os caras botaram a luz na cara do Molina. Paraná, Paraná Clube? É. Parabéns, sabia que você não ia decepcionar. Opa, obrigado. Qual que é o tipo sanguíneo dele? Como assim, tá louco? Você já tá pedindo demais, Azedão. Para de zoar, deixa o Mota falar. Lucas Veríssimo. Vai, é da base. Da base. Caju. Eu não gosto, particularmente eu não gosto, mas vai. Faz uma boa rima pra... Caju. Ah, não, eu prefiro Castanha. Castanha. Leandrinho. É um ganso melhorado. Nossa senhora, velho. Esse é dos meus, hein? Léo Cittadini. Boa promessa, bom jogador. Aliás, esse Cittadini aí... É muito falado, né, velho? Ele daqui a pouco vai virar aquele Sérgio Mota do São Paulo. É promessa. Até agora não vingou, né? Se eu não me engano, ele é sobrinho do Cittadini, né? Que era diretor, enfim, alguma coisa lá do Corinthians. Da família lá. Esquece. Rafael Longini. Eu sei que ele namora, acho que com a filha do Chitãozinho, ou do Chororó. Que é a Sandy? Não, a outra. Sandy? Não, a Sandy é casada. A Sandy é casada com a Júnior. Família Lima a Júnior. Lá. A Júnior. Não, o que é o Chitãozinho? Não, é Chororó. Ele namora com a Júnior. Esse moleque aí, acho que ele namora com a filha do Chororó. É. Serginho. Olha, bom, garoto. O menino, mano, tá um TV fama danado. Não, eu vim em algum lugar, mano. Em algum lugar. Sabe o que acontece? Eu vou contar aqui bastidores. É igual aquele moleque do Corinthians lá, o Maicon. Ele namora com a irmã do Lianco do São Paulo também. Toda quarta-feira ele vai na casa da namorada. E aí... Ele fica esperando o jogo começar, porque toda quarta-feira tem rodada. Por que toda quarta? Quinta e sexta, não? Não, ele só vai de quarta-feira, ele me falou. E aquelas vezes a gente sai pra comer um sanduba, não, vou pra casa da namorada. É quinta, vamos pra casa da namorada. É mentira dele, isso é os pelé que ele dá. Ah, aí, o que acontece? Na quarta-feira, ela fica... Ele é malandrinho. Na quarta-feira, ela fica assistindo TV Fama... E ele fica assistindo e ele gosta de ver as notícias e tal, pra ficar atualizado no mundo do entretenimento. E você também. Fazendo essa fofoca também é fofoqueiro, viu? Não, eu só tô contando o que acontece, não é pra fazer piada. A piada foi infeliz. Mas não, isso não é piada, é verdade. Fazer a piada, é que você viu isso é verdade, meu amigo. Fatos e fotos. Ele não coube a piada. Olha, mas Paulinho e Joel. O que achou, Zé? Você falou Serginho, imitar o Serginho. Serginho. Muito bom. Tá. Garoto. Serginho é aquele Serginho Puskas? É esse aí? Isso, mesmo. Aquele que a gente entrevistou lá. Foi lá na Vila Belmiro. Ah, mas na boa, eu se sou o presidente do Santos, mano. Eu sei que pode até parecer aí soberbo e coisa do tipo, mas que se dane, mano, esse jogo aí. Eu perderia de WO e reverteria na Vila, mano. Perde 3-0, não manda o time. Eu mandaria sim, mano. Ah, manda nada. O mais curioso é que é a primeira vez... Vai lá pra pegar o quê? Dengue, mano? É a primeira vez... Não, mano, que isso. É a primeira vez que o Santos vai jogar lá em Amapá. Na história, dois estados brasileiros... Ele queria conhecer um lugar diferente. Ah, nossa, que tesão. Não, mas eu acho legal. Isso aí é Libertador? Molico. Isso aí é Libertador? É Molina. O Santos vai jogar fora do Brasil? O que é isso? É quase fora. Mas eu acho interessante. Com todo respeito ao Amapá, mano. Onde é? Não, acho que você tem que prestigiar a torcida de lá, mano. É a última vez que eu ouvi falar em Amapá quando tinha os caras dizendo sim ou não. Ah, é verdade. E o único estado brasileiro que o Santos ainda não jogou, né? Tirando aí o Amapá, que vai jogar agora mais tarde, Tocantins. Santos nunca foi pra Tocantins. É dado esse boy. Parabéns. Perdeu nada, viu? Você nem você sabia disso, hein, Pretzel? Olha, não perdeu nada, e velho. E o Modesto aí, né? E o Santos falaram o seguinte: mandaram um recado lá pro Atlético de Madrid, viu? Que é o Zeca, 10 milhões de euros. Quanto? 10? 10. Cerca de 40 milhões de reais. É, aí, hoje. 40, 41. E tem que levar assim. Também a velha guarda da porteira. Não dá pra levar, velho. Mesmo assim, Motinha, eu acho difícil o Santos segurar aí o jogador, porque o Atlético de Madrid já declarou de forma explícita que quer contar com o jogador aí na próxima temporada. E tem o dinheiro do Azerbaijão. E o problema do Santos aí é que grande parte dos jogadores do elenco, o Santos não tem 100%, né? Mas esse ele tem 70%, tem. Mano. É, o Zé é um dos poucos jogadores da base, mano. Que não entregaram. Tem uma, um bom percentual aí em relação aos direitos. 70%. Mas, por 70%. Exemplo, o Lucas Lima, o Santos, tem 10%. É. Se pinta uma proposta, eu se sou presidente do Santos, eu não vendo não, cara. Eu sei que o Lucas Lima vai ficar puto e tudo mais. Mas é isso que o Santos vem fazendo. Porque, sim, por exemplo, pinta uma proposta de 10 milhões de euros pro Santos aí com relação ao Lucas Lima, o Santos pegaria um. Eu falaria, beleza, então eu vendo os meus 10% por 10 milhões. É isso que vocês querem? Beleza, sai. Senão eu seguro o BO aí, filhão. Veja bem, eles nesses valores pro exterior já tem previsto em conta uma cláusula com o valor de venda. Com o valor de venda. A questão é a seguinte, se chegar lá uma cláusula pagando o valor de venda, mano, não tem... Mas o valor de venda do Lucas Lima é alto, velho. Não é qualquer tinguá que vai tirar o cara, não. Eu sei, mano, eu sei. Mas se alguém chega realmente com o valor, não tem o que o Santos fazer. Sim. Não tem. É que ninguém chega com o valor. Pois é. E o Santos tá aguardando aí a resposta do Dorival Júnior, viu, Molico? É Molina. Molico é o leite em pó, ele falou Molico, eu fui no do Molico. É Molina. Contratar o atacante aí, Júnior Dutra. Júnior Dutra, eu vi essa esse cara? Ele na verdade, fora. Ele é da categoria de base do Santos, foi revelado no Santos. Ficou 6 anos fora do país, atuou no futebol japonês, no futebol da Bélgica. Irmão do Rafael Anhanguera. É. Ele já jogou de times aqui, de Guarulhos até o Rio, cara. Exatamente. Porra, olha aí, Marcelo. Excelente. Olha, praça é nossa, olha, hoje tá, Alberto, tá demais. Esse mano tá demais. Além desses dois. Troféu Zorra Total. Se a gente tem um mano, olha, o RG não tá fazendo falta nenhuma. Ah, não. Fala, Zorra tá melhor hoje em dia. Coitado do RG, velho. Troféu antigo, Zorra Total. Antigo, Zorra Total. Ah, mas é, cara, ficou. É, próximo. Marcou. É, próximo, Esser. Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso para os seus clientes e funcionários? É com a Esser que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar. 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Esser, porque você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Esser. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Segura coração. Tá pensando em chamar os amigos e a família para ver um jogão em casa? É dia de jogo, jogo dos bons, hein? É verdade, de São Paulo e Strongas. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Itaipava para ver o seu time dar show de bola e tomar aquela Itaipava bem gelada. Ei, beleza. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. E você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava, hein? O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. Você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família, Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Itaipava, olha só que legal, hein? Itaipava 350ml, você leva uma por R$1,99 ou leva duas por R$1,87 a unidade. Ou leva três por R$1,64 a unidade. É, meu amigo. Itaipava Premium, garrafa 600ml, você escolhe a melhor forma de economizar, levando uma, duas ou três unidades. A cerveja Miller, lata, 269ml, aproveite os passos da economia extra e economize sempre. Você merece o Extra Gol, você merece mais, você merece um extra. E lembre-se, beber só com moderação. Estádio 97 também tem oferecimento de Pirelli. Promoção Pirelli. Comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Aproveite. Impermeabilizantes recobre plast, máxima proteção para toda a sua casa. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Quem que você chama agora, ô Mota? Porco. Nós. Porco. Xiii. Vocês. Nós. Vocês. Palmeiras. Olha nós aí. O Cuca, Dodô, falou. E ele disse. Abre aspas. Sem Dudu e sem a Leone. Para semifinais. Contra o Santos. Ih, rapaz. Ó. Sem Dudu e sem a Leone? Sim. Dudu com temos elenco para ir lá. Com dores musculares, né? Que veio desde a lesão dele. Então falaram que vão poupar ele porque... Tentaram fazer ele jogar, mas voltou as dores, né? Certo. E o Alione com entorse no joelho, Estevam. O Palmeiras deve entrar aí com Robinho e o Cleiton Xavier. Será o Cleiton? Eu acho. Inteiro? Acho, oh? Acho que não, hein, João? Mas o Robinho tá fazendo o reforço muscular, hein? Se não entrar o Cleiton, quem tá fazendo? O Cleiton. Então deve entrar com Robinho e Zé Roberto no meio. Tá aqui, eu acho que... Foi o mesmo meio de campo que ganhou do Corinthians. Mas o Zé Roberto. Entra, eu acho. O que você acha, vovó? Eu acho que deve entrar Rabinho, Jesus, Alexandre. Não, Jesus, tudo bem. Alexandre Barros. Meiuca. Barros. Alexandre Barro. Como é que é? O Gabriel? Rabinho, Gabriel, Alexandre e Barro. Os dois. E, só um meia? O Alexandre voltando pra pegar a bola com o Jesus. Contra o Corinthians, o Alexandre ele voltava, mas o Barros não estava em campo. Ficou só o Jesus lá. O Zé Roberto. Ô vó, mas eu vi uma reportagem que o Palmeiras está fazendo um trabalho intensivo porque o Cuca quer colocar o Cleiton Xavier domingo. Eu acho que o Cleiton muscular. Entra, mas eu acho melhor, Jesus, entrar no segundo tempo. Bem, mas eu tô achando, pelo que eu conheço do Cuca, ele vai querer entrar com o Cleiton Xavier, você vai ver. Mas o Cleiton Xavier, ele jogou poucos minutos aí contra o River aqui, né? Ele não chegou a jogar nenhum tempo completo. Jogou 15 minutos. Eu acho que é arriscado colocar o cara que tá voltando de lesão agora aí num jogo pegado como vai ser esse aí, que é um jogo de semifinal, né, mano? Agora, o Cuca é o tipo do cara que ele sempre tenta fazer prevalecer o número no meio de campo. Só não me coloque o Rafael Marco, pelo amor de Deus. Sempre. É porque ele é ruim, pô. Não é ruim, mas jogando bem, mas ele pode entrar no decorrer do jogo. Mas se o Cuca for fazer isso, ele possivelmente vai jogar então lá com o Gabriel Joga? Joga. Gabriel Arouca, Zé Roberto e Robinho, talvez, e na frente Gabriel Jesus e Alexandre. E se ele botar o Matheus? Eu acho que ele vai pôr o Matheus Salles, mano. Então, mas se ele botar os três, Jojo, Mateuzinho, Arouca, Gabriel e Rabinho. Pode ser, mas ele tem que optar por dois só na frente. Ah, mas aí eu acho que tem que ter um cara igual o Zé Roberto ali pra chegar mais. Aí é só dois na frente. Não, mas às vezes, porque aí vai jogar no contra-ataque. Não, ele pode optar, ele tem banco pra isso, velho. Por isso que eu tô falando pra você. Tudo bem, a Leone vem jogando bem, fez os gols e tal. O Dudu vinha jogando bem, machucou. O Palmeiras tem elenco pra isso, cara. Quando machuca, tem que ter cara à altura. Com certeza. Eu acho que o Palmeiras tem tudo pra fazer um bom jogo com o Santos lá, mesmo sem os dois jogadores. Ué, o Palmeiras tem elenco pra isso. Ué, se eu tô errado, não, você corrija. Tá certo, ele tá ouvindo você. Ó, saiu o... Corrigi ele, vó. Saiu a Leone, saiu a Leone, saiu o Dudu. Você pode pôr Cleiton Xavier, você pode pôr... Um meio de campo um pouco mais encorpado, você põe três volantes. Aí que eu falei. Põe o Arouca, o Matheus Salles e Gabriel. Pronto, já encorpa lá o de volante. Ou pode botar o Lucas na direita e o Jean no meio. Pode, você pode pôr três abertos. O Palmeiras hoje não tem o meia da qualidade do Alione. Alexandre centralizado, Gabriel de um lado e o Barros do outro. O Alione tá muito ruim. Mas o Alione é um cara que, dentro do elenco do Palmeiras, o Cleiton Xavier até pode ser um substituto. Mas não marca igual. Então, mas é que tá. O Cleiton Xavier hoje... Ele tá voltando de uma lesão. É, você não pode ainda contar 90 ele minutos. Ele pode entrar no segundo tempo. Isso. Ele pode começar e sair no segundo tempo. Isso. Ele pode. Ele pode fazer um monte de coisa. O Cuca tem o material pra isso, entendeu, mano? O que eu tô dizendo? Não é aquele, nossa... Há um tempo atrás, o Palmeiras, quando machucava um jogador importante, como é esse caso aí, né? De você machucar o Dudu, por exemplo. Um jogador importante. O Palmeiras ficava desesperado. Não sabe quem vai pôr. Não, lembra quando machucava o Vadívia? Aí acabou. Não tinha quem pôr. Não tinha quem pôr. Hoje não. Hoje você tem elenco. Né? Faz falta? Faz, mas não faz falta como fazia antigamente. Acho que tem tudo pra fazer um bom jogo contra o Santos. É um jogo difícil, é um jogo de torcida única, é um jogo que só tem uma torcida apoiando um time só, mas o Palmeiras já fez grandes jogos na Vila Belmiro. Ultimamente que eu digo, acho que sei, quatro últimos anos, O Palmeiras parece que não ganha lá, né? É. A última vez que ganhou foi aquele jogo do Armeirense. Não, foi depois, não, um foi 2011, 1-0. 1-0, gol do Kleber. É, né? E depois disso não ganhou mais. Mas também não é normal qualquer time descer lá e ganhar do Santos. Ué, pega aí o São Paulo quando ganhou a última vez do Santos lá. Ah, mas Corinthians quando ganhou a última vez do Santos lá. Mas o Santos é favorito. Por jogar que, lá. Eu acho que tem um ligeiro favoritismo pro Santos. É, eu acho. Mas não é aquele nosso, favorito pra caramba. Não, sim, porque apesar que o Palmeiras é diferente, né? O Palmeiras sempre se dá bem lá, né? Pelo fato do Santos jogar em casa, ele tem esse leve favoritismo. Só por esse fato. Agora. Eu tava conversando com um amigo nosso aqui dentro da rádio. O menino aí trabalha pro Santos, chama Rodney. Ele falou assim, Rodney. Ele falou assim, Rodney. Olha, e é palmeirense o menino. Ele falou assim, puta, lá na Vila treme, cara. É. Ele falou isso. Jamais falaria isso. Olha, não duvido. Eu conversei com o Rodney. Vindo de quem? Aqueles café, aqueles café gringo que tem aí na Paulista, né? Que é R$85,90 o café. Cara, eu conversei com ele. Vender café pra brasileiro é demais, hein? Lá já tá em dólar o café. Aí eles fazem um bolo igual a vó faz, chama de muffin. E cobra R$90. Ó, e ele falou ele disse que ele acha que o Santos ganha porque pelo momento, né? Mas não treme não. O que você acha, Zedão? Ah, eu não tenho opinião, né? Eu acho que a final vai ser difícil. Porque o Corinthians... Mas que já passou a final, né? Vocês perguntaram, não foi? Você já eliminou o Palmeiras, Azedão? Não, Corinthians e Santos. É, mas ele tá querendo saber se o Palmeiras foi eliminado. Tem que fazer o resultado da Vila. Foi o mesmo discurso que estava na Libertadores ano passado. Já estamos na Libertadores, vamos ver o grupo. Aí eu ouvi aqui. Não tem replay ainda. Você concorda com o Rodney? É igual. Eu prefiro não opinar. É melhor não opinar mesmo. Tá, é melhor não opinar mesmo. Cala a boca. Você é moleque. Ele é moleque, viu, Jojo? É moleque. Mas Zedão, fala, Zedão, se impõe. Foi você que você tá quietinho aí, eu não sou nem surfista. Fizeram a pergunta pra você, não fizeram pra mim. Esse boneco surfista aí. Não, você tem que chegar e tem que falar. Fala aí, ô Molico, fala aí, pô. É Molina, cara. O Santos vai chegar, o Palmeiras vai chegar lá, vai sentir a pressão e vai perder. Aí, moleque. 2-0 pro Santos. Vai, ó, o Domênico foi encarando você. Sem o Anil, né? O Gabriel Jesus já tá pensando lá em Turim. Palmeiras não tem pressão, um time grande, desculpa. Não tem pressão. Mas ano passado o Santos levou uma ligeira vantagem. Acho que dos 5 jogos o Santos ganhou 3 e o Palmeiras ganhou 2, né? Teve 3 lá e 2 aqui. Mas não empataram. Não empataram, né? Não, não teve um empate ano passado. Foi vitória de um lado pro outro, né? E esse ano já teve um empate. A última vez que o Corinthians ganhou do Santos na Vila foi, acho que 2014. Foi aquela vez lá que o Gil ganhou com o gol de cabeça. Não foi o gol de cabeça do Gil? Mas não foi o Paulista que o Corinthians ganhou lá? Não, a última vitória do Corinthians. Não, a última vitória do Corinthians. Eu lembro que eu levei a torcida do Santos lá no... Não, mas ali não foi vitória do Corinthians não, mano. Se não me engano, foi empate. Aonde? 1-0 gol do Gil de cabeça. Eu não lembro disso. Opa, lógico que foi. Eu acho que a última vez foi quando eu levei o Santista pra ver o jogo lá numa final. Paulista. Esse jogo foi em 2014. Daqui a pouco a gente vai fazer um levantamento aí. Roubado. Né? Pena que aqui não tem nenhum candidato a PVC pra lembrar. O PVC essa hora já tinha sacado da memória. Nossa. Minuto, o tempo. Do gol. Do tempo do gol. Como então, foi a formação de cada time naquele momento. Quantos cartões? Então eu vou te falar um negócio. Quantos palavrões foram xingados pelas torcidas no gramado? O ano acertou. Foi 1-0 pro Corinthians, gol do Gil aos 84 minutos. Aí, tô falando, aí, o PVCzinho, aí, o PVCzinho. É nada, tio, é nada. O PVCzinho do pobre, aí, dos pobres, o PVC dos pobres. Eu não lembro depois se o Corinthians jogou lá e conseguiu algum resultado positivo, acho que não. Não. Depois desse jogo, acho que o Corinthians jogou mais uma vez na Vila e perdeu. Vamos continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Também, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Ah! É hoje, hein? Olê, Tele. Tele, 10 anos Tele? Da morte. Que Tele. Isso, tem que venerar, o cara era fantástico. Pô, meu, Tele Santana, olha... 10 anos falar qualquer coisa, da morte do Tele. Hoje é um dia que a gente não... Vai falar do jogo, tudo, mas... Primeira coisa que tem que ser falada na manchete de São Paulo hoje é como o Mota falou assim. É a lembrança, a memória de Tele Santana. Esse cara foi demais. Porque Tele Santana foi um capítulo à parte dentro da história do São Paulo Futebol Clube. Tele Santana trouxe pro São Paulo Futebol Clube... uma sequência de títulos incrível, incrível. Trouxe um momento para a história, né, do São Paulo Futebol Clube, que é difícil grandes times conseguirem, né? São Paulo, que foi campeão, não parava de ganhar títulos de 91, 92, 93, foi uma máquina de ganhar títulos, foi uma coisa impressionante. Ainda em 94 chegou a final também da Libertadores, foi garfado, é verdade. Perdemos aí pro Vélez, né, em 94. Mas, então a gente pode considerar que desde que o Tele pisou no São Paulo, que não foi a primeira vez que o Tele foi técnico de São Paulo. O Tele, se não me engano, foi técnico de São Paulo também no ano de 73. E foi mal. E foi mal, viu? Foi mal. Outro dia li recortes de jornal da época e tal, né? E era aquela coisa, Tele está prestigiado, técnico balançando. Não, é só uma curiosidade, porque ele treinou o São Paulo na década de 70. Ficou pouco tempo, eu acho que não chegou a 6 meses. Mas Tele, então, na segunda passagem pelo São Paulo, ele fez por um clube e marcou, não vou dizer se é igual da maneira, mas ele tem simbolicamente a importância para o São Paulo Futebol Clube, como o Cruyff teve para o Barcelona, como acredito que o Tite está escrevendo hoje o seu nome na história do Corinthians, né? Então, pô, cara, eu vou implantou, te falar, né, um futebol arte, essa história. É, porque hoje, meu, se depois... Encantou até o mundo, né, com a seleção também, né? Uma pena, não foi campeão, mas foi uma das seleções... Até que... hoje, todo mundo fala, quando tem aquela eleição de as melhores seleções do mundo, sempre a do Tele tá ali entre as 5, velho. Sempre. É, mesmo então, não ganhando o título. Então, olha, você que é São Paulino, São Paulo já era grande antes do Tele, mas... O Tele fortaleceu ainda mais a história do São Paulo. Ele montou um grupo de jogadores fantástico. Ele soube como montar aquele grupo. Ele também era um cara que ele trazia jogadores, às vezes, sem nome. Tinha uma equipe por trás, claro. Mas ele soube fazer com que essa equipe, esse número de jogadores que viesse, atuasse de jogadores que, poxa vida, às vezes não tinham nem grandes nomes, não eram grandes nomes no futebol, né? Vamos falar de Pintado, vamos falar aí de subir o Antônio Carlos da base... Vamos falar aí de Ronaldo Luiz na lateral esquerda, vamos falar de Ronaldão. Bernardo. Não, o Bernardo, ele foi antes, o Bernardo já tinha feito sucesso no São Paulo. Ah, já tinha feito. Isso, em 1985, né? Então a gente pode dizer que o Bernardo foi uma descoberta dele, foi descoberta de Cilinho, né? Pô, então, cara, o que ele pode dizer, né, bicho? Então se hoje o torcedor de São Paulo tem muito orgulho de ser... Chamar de soberano, que eu acho que é um equívoco isso, mas tudo bem, né? Elevou-se esse patamar, essa quantidade de títulos internacionais, que é maravilhosa. Pô, cara, Tele Santana foi o cara. Foi o Tele Santana. Tanto é que até hoje o nome dele é gritado nos jogos. Até hoje, ele vai ser eternamente. Ficou, não vai ter jeito. Vai ser eternamente lembrado por toda a nação São Paulina. Não vai. Um patrimônio do clube. Da história, é. Da história. É impressionante. Deu estofo, São Paulo. Deu uma coisa e uma pesada. Pena que a saúde o limitou, né, cara? E a saúde chegou antes, né? Poderia ter continuado, né? E hoje em dia o Tele Santana não ficaria no São Paulo um ano? Olha, Mota, isso aí não tem nada a ver. Porque é o seguinte, cara, a gente tá falando de uma situação do São Paulo difícil hoje. Como São Paulo também já teve momentos de plena incompetência e dificuldade em outras épocas, o São Paulo teve vários momentos de sua história também que passou por momentos difíceis, de muitas trocas de técnico. Não podemos esquecer que antes da chegada de Tele Santana, o São Paulo teve uma sequência absurda de troca de técnicos. Teve Zé Carlos Serrão, teve Pupo Gimenez, teve Forlan... Até que chegou o Tele e endireitou a situação. Então talvez quem naquela época falasse assim, quando chegou o Tele, demitido no Palmeiras, com fama de pé frio. Pé frio. Podia ser, Mota, que naquela época, eles falassem, mais um que veio pra ficar 6 meses. Só não, eu falo pela pressão que é hoje, das mídias, não, de todo mundo. Pode ser. Ele hoje chegando hoje. Hoje a mídia, ela... Hoje a até mídia, arrumar o time, bancar algum jogador. A tolerância seria menor. Tudo bem, hoje a mídia tem, mas a gente tem que enxergar, vamos pegar o comparativo, que a gente estava discutindo outro dia. O Tite chegou no Corinthians, não tinha sido campeão, perdeu pro Tolima e ficou. Isso bancado, depende, né, muito, é da mentalidade. Isso depende muito do que eles veem de trabalho sendo mostrado pelo técnico e da mentalidade de quem tá na direção. É. E da mentalidade, sabe? Então, assim, naquele momento que o Tele foi contratado, veio uma equipe, uma nova filosofia na época, que era do presidente Pimenta, e veio o Márcio Aranha, Fernando Casal de Rey, o Calef, João Francisco, você entendeu? E aí tinha uma filosofia, cara. É... Aliás, quem trouxe o Tele pro São Paulo, se eu não me engano, foi o Caboclo, Carlos Caboclo, que era amigo do Tele. Chegou e falou assim, meu, me ajuda. A situação do São Paulo, galera, era tão ruim que o Caboclo teria chegado pro Tele e fazer, cara, você precisa me ajudar. Aqui não temos dinheiro nem pra... Ó, São Paulo não tinha nem patrocínio de uniforme. Não é patrocínio de camisa. Ó a sequência aqui, cara. São Paulo, depois o Carlos Alberto Silva... Teve Pupo Jiménez e Pablo Forlan. É só que eu tô achando estranho que o Serrão também pegou um pedaço aqui que eu não tô vendo, mas... Agora, o Tele veio do Palmeiras, né, Sombra? Hã? O Tele treinou o Palmeiras em 90 e foi contratado, né? Exatamente. Mas vamos falar do jogo de hoje. Hoje o São Paulo pega o The Strongest. The Strongest, né? E não sabemos ao certo qual time que o Balsa vai pôr, né? Ele até falou brincando na entrevista que colocar 5 volantes. Mas eu acho que a intenção é essa, né? Segurar o jogo, apertar ali a marcação, que ele treinou muito isso aqui em São Paulo. O time todo não deixando o outro time, o The Strongest, chutar, né? E encurtando os espaços. E eu acho que o Balsa vai fechar bem o time, né? Estou cogitando até a possibilidade do Ganso não jogar. Sim, colocar o Wesley. Ah, mas é roubado, hein, mano? Sabe por quê, Sombra? O Ganso é aquele cara que cadencia o jogo, é aquele cara que segura a bola, sabe? Pegar a bola, fazer aquele rodopio, voltar o jogo, pensar. É um cara que consegue fazer. Se você tiver só jogadores aí que pegam a bola e saem correndo com força, né? Velho, o Michel Bastos, o Kelvin, ferrou, velho. Então, ele vai ter que seguir entre o Michel Bastos, né, mano? E o Kelvin. Não. Ele 30 do primeiro tempo tá morto já. É difícil dizer, cara, porque o Ganso é o melhor jogador de São Paulo, né? É o melhor. Não, jogar com 3 volantes, eu acho que ele tá certo. Jogar ali com o Hudson, com o Thiago Mendes e com o Wesley. Ganso. Mas o Ganso tem que estar, né? É. Então, e aí eu acho que vai escolher entre o... Se não, quem? Vai sair o Kelvin ou o Michel Bastos? Cara, eu acho que aí você tem que ver o seguinte. O São Paulo também não pode perder velocidade. Você tem que ver qual é o cara que vai se propor a chegar e fazer a marcação. Se é o Kelvin. Ah, vai, ô amigão, você vai ter que fazer aqui a marcação. Né? Vai ter que voltar. Aliás, eu não sei se é nem questão de voltar. Porque eu acho que o São Paulo não vai. Mas, Sombra, eu acho que o Kelvin, ele não deveria nem fazer essa função aí de marcação, nem ele nem o Calleri. Eu acho que os dois têm que jogar naquela linha de meio campo ali, na condição ali de pegar um contra-ataque, porque o Strongest vai vir pra cima. Avançar, né? E aí os caras estouram aí no contra-ataque. Olha, é muito complexo. E a proposta do Strongest é essa, fazer o São Paulo correr pra cansar, né? É muito complexo isso, é muito complexo, porque, cara, é difícil dizer como vai jogar, que o outro vai vir pra cima. É muito difícil. Muito difícil dizer qual é o ideal... É porque a gente tá falando de um lugar que você vai jogar sem saber quem vai ter condição física, quem é atlética. Tem nego que passa mal, tem nego que não passa mal, tem aquele que não aguenta. O Maicon, numa última partida que o São Paulo fez lá, o Maicon, esse que tá no Grêmio hoje, deu 45 minutos e foi embora. Falou, não dá. Isso também é muito individual. E às vezes só chegando lá pra saber quem... Às vezes, você sabe que tem até efeito placebo nisso? Lógico que tem. O que é o efeito placebo? Às vezes dá um comprimidinho pro cara e fala assim, ó, amigão, você toma isso aqui que você não vai sentir os efeitos. O cara automaticamente, sem saber que aquilo não tem... Ali, às vezes é farinha que tá ali dentro, não tem nada. O cara fala assim, opa... E psicologicamente, ele consegue criar uma situação pra ele. De proteção, que ele fala assim, opa, com isso aqui então vai me ajudar. Como se sentir melhor. Porque às vezes, até de falar assim, ah, eu vou me sentir mal, só de achar que vai se sentir mal, o cara se sente mal. E é por isso que eu combato direto aí os argumentos que a mídia coloca. O ser humano é um cara extremamente influenciável, a mente humana é extremamente influenciável. A partir do momento que o cara, toda hora questionado, então lá, pô, você desce do avião, praticamente você desmaia. O cara começa a absorver isso. Começa a achar isso, é. Então é complicado, eu acho que muitas vezes os clubes, Sombra, eles precisam fazer um trabalho psicológico com os jogadores... Pra mostrar que, de fato, isso pode ocorrer. Mas claro, acho que tem 4 mil metros de altitude, você vai sentir alguma coisa. Sabe que eu acho, que a cidade ali tá, acho que é 3.600, né? 3.600. Mas o negócio é o seguinte, Sombra. Tem... eu não tô zoando, não. Tô falando a verdade. Tem times que vão jogar na altitude Os caras tomam um remédio para disfunção erétil. Isso. Viagra. Porque isso é, acaba estimulando o fluxo sanguíneo no organismo. O River Plate tomou. Tem que tomar, velho. Primeiro que você já afugenta o adversário, que você joga com a taca de pé. Posso falar? Ninguém joga de costa para você. Essa é a parte boa, né? E esperto é o lateral que fica no segundo pau, que ninguém te encosta, né, velho? É verdade. Mas tem que usar, velho. Todos os artifícios têm que ser utilizados, velho. É, meu. É, serve, se não tem problema já de falaram, doping. Já falaram. E eu, se não me engano, vi uma declaração do Turíbio, né? Fisiologista, dizendo que realmente tem fundamento. Mas diz que cafeína também faz bem, aí. Diz que a cafeína também dá uma... Ó, eu café, porra, meu Deus! Se fosse o fisiologista do clube... É. Ah, velho, agora é a hora do boi de piranha assombrar. É. Dá a folha de coca pra todo mundo. Fala, masca essa aí pé, sim, louco. Eu folha acho... de coca pra todo mundo, é verdade. Ó, posso falar, não só é folha, viu? E o doping? Não só folha, viu? O negócio é o seguinte... Queimar um, mano. Os caras que vão... Não, mas não é isso, Motinha. O cara que vai, às vezes, fazer essas escaladas, o cara vai subir o Everest, essa porra desses morros aí, os próprios guias, eles dão pros caras que vão subir o morro... Já, né? Não é o chá, eles mandam mascar a folha de coca, porque aí você vai meio que mastigando e aquela saliva que você vai engolindo junto com a folha, vai fazendo com que você não sinta tanto o efeito do cansaço, a falta do ar. Então eu acho que é importante mesmo aí, tudo bem, eu sei que as pessoas, mas a coca vai cair. Mas o chá que o Zé te tomou lá, o chá de coca, caiu no doping, velho, mas é um absurdo. Eu acho que hoje, diante da tecnologia, o cara consegue desmembrar o que é o uso de uma substância como a cocaína e o que é o uso de uma substância como um chá. É. Eu acho que tem que saber diferenciar aí, talvez até a própria dosagem, para saber, não, isso aqui foi um chá. Não, isso aqui foi o uso de cocaína mesmo. Porra. E dentro das possibilidades... Deixa eu só contar uma história. Fala, de louca! Fala, você louca. Fica muito brava, Mota. Louca! Ah, mas aqui, que menina brava! Mota! Aguinaldo é prioridade. Aguinaldo é porque eu queria contar uma história, Bota. Que, inclusive é pra nós. Pô, nós o caramba. Tem muito energético. Toque em mim, não. Você tá falando de substâncias, tem muito energético por aí. Isso é verdade. É mesmo? É. Que tem o negocinho do touro, sabia disso? A taurina. Taurina. É, sabia disso, Dodó? Dodó. Taurina. Pois não, Aguinaldo. Você quando toca, já tomou energético? Já tomei energético. Já agora. Tomou esperma do touro, safada. Amor. É verdade. Que isso? Você já tomou. Tomou, cara. Isso é verdade. A taurina. É. É originária. É, menina. Ah, não. Que não nojo. É que ele balanga o binguelo do touro e joga na lata. Não é isso. Aí. Mas é uma substância que vem, é verdade. Da onde você tirou isso? Isso da boca. Escrota. Você tá louco. Que isso? A ideia, eu falei. Da boca, eu sei que você... Ô, Sombra. Não, é verdade. Cheio de cândida aqui, velho. E só passando também a informação aqui, ó. Mas peraí, olha aqui. A taurina é um ácido orgânico contendo enxofre encontrado na bilis. Na bilis é no fígado, mano. É, mas sai pela pistola. Não sai pela pistola. Ah, isso aí é sim. Ah, mas tem no nosso organismo. É, de repente você tiver alguma coisa com o touro. Ele é sintetizado no fígado. Se você engolir, fica, né? Besta. Olha, não confere que é tal da taurina do Aguinaldo. Sai da pistola. Sai da pistola. Olha, eu, um barman que me contou. E outra coisa. Leite de boi não é. Deixa a cabeça da Lapa mais inchada. Não é leite de boi. Fica só o tema. Vai aparecer na capa desse microfone aí, velho. Fica só o. Como é que fala? O shimeji, não? É. Ah, tá bom, então eu estou errado, eu não sei. Vai, Mota, depois desse show que o Aguinaldo deu... Nossa, velho. O que mais você quer falar, Mota? Não, eu queria falar das possibilidades do São Paulo na próxima fase. Então fala. Falo, Rosário, Central... Rosário já tá aqui comigo, aqui na minha mão. Não precisa rezar, não. São Paulo vai passar tranquilo. Toluca, ou até, quem sabe, o Grêmio. Ah, meu Deus. Ah, mas é difícil, Motinha. É composição de gols. Não, só tem um jeito. Né? Se o São Paulo empatar... Com o nosso querido Strongest, o São Paulo possivelmente vai pegar o Toluca. São Paulo venceu o Strongest e pega o Rosário. Nessa altura do campeonato, eu acho que pro São Paulo é mais vantagem empatar. É mais fácil pegar o Toluca, mesmo contando a viagem e um pouco de altitude, também acho. Do que pegar o Rosário na Argentina. O Rosário é dose, velho. E eu tava falando fora do arco sombra, muito provavelmente o Grêmio... Não lembro desse papo, não confere, não confirmo. O Grêmio pode pegar o River Plate. Eu prefiro o River Plate do que o Rosário, mano. Não. Eu acho complicado o Rosário, cara. Rosário não é essa... Se o São Paulo empatar, o Grêmio pega o Rosário. Velho. O Grêmio pode ser São Paulo e Grêmio desde que o River Plate perca. Então, porque mas é muito improvável contra o Corrilhanos, né, mano? É, mas se acontecer o óbvio, talvez uma vitória boa do River Plate e o empate do São Paulo, talvez se o São Paulo empatar esse jogo, O São Paulo vai pegar mesmo aí o Toluca e o Grêmio vai pegar o Rosário Central. Isso. Agora, se o São Paulo vence o time do Strongest, o Vieira, aí o São Paulo pega o Rosário Central e aí o Grêmio pegaria o River Plate. Isso. Isso aí. É isso aí, mano. Palpite hoje, São Paulo e Strongest. 1-1. 1-1. Domênico. Difícil o jogo, hein? Acho que o São Paulo empata. Tá, mas dá um palpite de resultado, assim. 1-1, vai. 1-1. Molina. Ó, que legal. 1-0, São Paulo. 1-0, São Paulo. Rude. Eu. Calção. Eu acho que vai dar empate 2-1, São Paulo. Ah, empate, 2-1, você tá louco. 2-1, trouxa. Véi, você tá bem feriadão, né, velho? Tá Mota. Muito incrível, juro por Mota. Deus. 1-0, São Paulo. Tá. Sombra. Não, Vieira primeiro. 2-1, São Paulo. 2-1, São Paulo. Eu acho que vai ser 1-1. 1-1. 1-1, mas com toda aquela... Hoje o Denis vai estrelar. Se a camisa pesar, não tem nem jogo. Hoje, né? O Denis vai fazer o jogo da vida dele. É que essa história de camisa pesar. Ah, mas tem que pesar nessa hora, Sombra. Lógico que tem que pesar. Muita camisa. Olha quanta estrela tem ali. Se a camisa pesar, já tinha pesado no Pacaembu e não pesou. Pesa. Eu gosto de pesar. Pesa. Tudo uma questão de conveniência. Pesa, Mota. Pesa muito. Não, mas ó, o que você falou do Denis aí, Motinha. O grande erro do Denis hoje é se o Denis tentar começar a querer encaixar a bola. Você vê que a bola veio meio enguiçada ali, Sombra. Tem que espalmar. Não, mas eu acho que é o seguinte. Será que ela vem... Espalmar pro lado, ela vem enviesada ou o problema lá é vir rápido? Porque às vezes quando vem enviesada... As duas coisas, cara. Não é ação do vento, mas lá tem pouco ar, né? Então, mas quando o cara chuta, geralmente os goleiros falam que a bola fica mais rápida e ela tem uma curva que costumeiramente ela não tem quando você tá jogando no nível do mar. Ah, é? Entendi. Então, é importante o goleiro aí. Por exemplo, o River foi jogar lá... E aquele baroveiro que já fica é uma porcaria. Fica bichiguenta a bola. Foi. Fica aquela, mesmo, mano. Aquela bola de parque lá que é leve, aquela de plástico. Fica meio ovalada. Torta. É mais ou menos isso, velho. Então tá bom. É isso aí. Estádio 97 da Energia, 97 FM. Tem oferecimento de Bozano, menino, mano. Opa, é isso aí. Sombra feriadão, hein, mano. Programa ao vivo, hein, velho. Programa ao vivo, não é gravado não, hein. Não, não é. Bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem, amigão. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, cara. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman. E depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma baita novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção, cara. É uma porrada no vilão da transpiração e do mau cheiro. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de esfirra de carne, cara. Sabe quando você abre a caixa da esfirra, vem aquele cheiro de esfirra de carne? Você nunca mais vai ficar com esse cheiro, tá legal? Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante pra você enfrentar as batalhas do dia a dia, mano. É, aquela pegada na hora do trampo, né, velho? Você na academia. E Bozano Batman é forte e marcante pra você conquistar a noite. Sabe, aquela hora que você vai pra balada, conquistar aquela gatinha. É, você tá ligado, né, velho? E esses dois desodorantes vêm com um kit exclusivo que marca a batalha do século, hein? Inclusive invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. E além disso, você pode ter o seu kit exclusivo com os dois desodorantes, mais um par de convites pra assistir esse baita filme, hein? Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Quebra de recordes de bilheteria, cara. Olha, filmaço, hein? Basta ligar aqui no Estádio 97 e falar o seguinte, anota a frase, hein? Tá aí com papel e caneta na mão? Se liga só. Proteção e diversão só com Bozano. Anotou? Proteção e diversão só com Bozano, tá legal? Essa é a frase mágica. Invencível como Superman ou estratégico como Batman, o importante é estar sempre preparado pra qualquer batalha. Escolhe o seu lado. Bozano, jeito de garoto... Cuidado de homem! É isso aí. Estádio 97 da Energia 97. Lembrando que quem ligar e disser proteção e diversão só com o Bozano ganha o kit com dois desodorantes, mais um par de ingressos para assistir o filme Batman vs Superman. E também quem ligar e disser recarregar meu bilhete único, ficou mais fácil com um Zoom, ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Corintianos que ligarem, temos vagas ainda para dois torcedores do Corinthians na torcida Estádio 97 para Corinthians e Audax. Então, os dois primeiros corintianos que participarem do programa e disserem eu quero ir na torcida Estádio 97, vai ganhar o direito de ir nessa tremenda mordomia, que é bacana demais, porque você vai assistir o jogo no camarote único, que é um dos lugares mais legais dentro de um estádio de futebol. Inclusive, Sombra, o Corinthians ele tem tudo para vingar o São Paulo no final de semana e o Palmeiras na quarta que vem. Palmeiras. Vão vingar o São Paulo no final de semana, que perdeu do Audax. E vão vingar vocês também por perder pro Nacional. Duas vezes até. Duas. Eu, em nome do São Paulo, representação que não me foi concedida pra isso, digo, não preciso disso. Vamos vingá-los. Vamos vingá-los. Não quero ninguém vingando por mim. Não quero. Vamos vingá-los, velho. Vocês que são os nossos irmãozinhos aí com cara de bobo. Por favor. Ah, não, sai na rua e apanha. O Corinthians vai lá vingar os dois, velho. Falou o CDF agora. Falou o CDF da classe. É, diga que nós não temos cara de bobo. É verdade. Estamos hoje um tanto fracos. Precisamos fazer um pouco de academia, tomar umas proteínas. Estamos enfraquecidos. Mas cara de bobo nós não temos. Mas pra falar em vingança. Domênico, Gato, o Vingativo, vamos falar da Pirelli? Pirelli, rapaz, vamos falar da Pirelli, olha só. O Vingativo, não. Chegou a promoção Seja Original Pirelli, hein? O Rudy tá precisando trocar os pneus do carro que ele me falou agora há pouco. Aproveita, hein, Rudy? E o óleo também. O óleo também? Também. É, mas essa promoção da Pirelli é pra pneus, mano. Boa. Olha só, você troca os quatro pneus do seu carro e paga apenas três. É isso mesmo, o quarto pneu sai grátis, cara. Na faixa, na Ponte Preta, no Vasco. Gratuito, cara. O quarto é boa. Só a Líder nas montadoras poderia oferecer essa condição que é especial para você manter o seu carro em dia, hein? É, meu amigo, consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli e aproveite essa promoção imperdível. Você está pensando em viajar ainda, não foi? Não pegou a estrada? Não, ainda não. E o pneu tá uma porcaria, né? Tem que trocar os pneus, cara. Tem que trocar. É item de segurança o pneu do carro. Seja Original, a promoção Seja Original Pirelli é assim, você compra três pneus, o quarto é grátis, só podia ser mais uma da Pirelli. Boa. Boa. Opa. Exatamente. Muito bem, vamos às ligações. O telefone é o 3284-7097. Estamos aqui ao vivo, fazendo feriado, e daí? Estamos aqui. Acho que a gente vai abrir mão de... Nós somos tão importantes quanto médicos, policiais, bombeiros. Serviço essencial. Serviço essencial. Não é não? Então vamos lá, ouvintes no ar, ao vivo, no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt, aproveite. Também oferecimento do Extra, ofertas imperdíveis para o seu melhor amigo pet, estão no Extra. Aproveite! Toca, Asdrubal! Aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate! Alô? Oh. Alô? Quem fala? Meu Deus! Michael! Michael? Isso! Michael do quê? Michael Pessini Mariano. Quantos anos, Michael? Eu que o conheço? 28. Dois pontos. Aproveita que o Benjinha tá aqui, manda pro bairro. Qual que é o bairro? Jardim Comercial. E aí, Benjinha, sabe? Amigo. Ah, Jardim Comercial. Esse é o meu bairro, amigo. Esse jardim. Ele mora lá hoje, inclusive, é. Já morou aqui, né? Ah, já. Opa, Roqueba. Naquele que você tem aquela empresa grande. Zé L, amigo. Ah, tá certo. Ah, aí, olha os caras dos trouxas aí, ó. Você tá comparando o Benjamin ao Magralha? Mas peraí, Sônia. Agora foi a melhor imitação. Igualzinho, sensacional. Tá vendo? Eu tô te falando aqui. Não é aquele bobo do RG que sabe imitar. Não, mas... É o Rudy. Então, mas esse aí fez igual o trouxa que senta ali no canto ali. Sabe o trouxa que senta ali no canto? Eu? Você fez igual, velho. Se eu ganso? E o time aí, brother? Ah, o único bicampeão mundial do Brasil. Que é Santos ou é Corinthians? Não, Corinthians. Corinthians. Reconhecido pela FIFA, só o Coringão. Ô, amigão! Oi! É, mano, depois de ontem, mais um show do Corinthians, cara. O Corinthians, ele não cobra ingresso, ele cobra couvera artístico. Ô, mano, só pra não deixar passar, eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa! Boa, garantiu garoto. Seu lugar aí na torcida, hein? Já tá na rua Tutóia 77, às 3 da tarde, tá certo? Chega um Tutóia pouco antes. 77? Isso, Rua Tutóia, número 77. Beleza. Tá legal? Certo. Chega um pouco antes das 3 aí, porque aí você vai ficar tomando uma água com gás lá. Ah, pode deixar. Tá bom? Certo. Ô, amigão. Oi. Corinthians ontem com o time B, o time praticamente todo reserva, só o Cássio de titular, mais uma vez mostrou que é confiável. Espancou o Cobressal. Inclusive o Cobressal tá lá no necrotério corintiano esperando o parente lá reconhecer o corpo. Amigão, é mérito, na boa, a diretoria tem mérito, concordo, contratou bem. Os jogadores têm méritos porque correram bem também durante a semana com os treinamentos e durante a partida também mostraram que são capazes. Mas na minha concepção, o principal cara, o herói de tudo isso é o Tite. O que você acha a respeito? Não, você pode ver que tem muitos times que também tem elenco, também tem jogadores bons que estão na reserva, mas dificilmente se você vê o time inteiro reserva jogando, você vai ver a qualidade que teve o Corinthians ontem. Não tem como discutir. O Tite hoje é diferente no Corinthians e em qualquer time que a gente tivesse, o trabalho seria acima da média. Cara, eu não tô preparado psicologicamente pro dia que o Corinthians não tiver mais o Tite. Eu não tô preparado. Não, mas dá, você o Tite já nasceu teve, pro Corinthians, o Corinthians nasceu pro Tite. É que nem o Tele Santana no São Paulo, é aquela combinação que você sabe que é perfeita. Vocês passaram por isso recentemente, né? Que o Tite parou, aí entrou o Mano Menezes. Não, então, mas o Tite, ele não tinha ainda esse semblante de santo. Ele já era, só que ele ainda não sabia. Lógico que é. Não, mano, existe santo no futebol. Lógico que existe, mano. O Mano até se emociona quando vem na Fox. Oh, é verdade, nossa, mano. Véio. Porra, cara, hoje o Tite, cara... Na verdade, você chorou lá, mano. Lógico, sempre quando eu vejo o Tite. Chora sempre. É como se você visse o Papa hoje, Domingo, você não choraria? Você chorou mesmo. Lógico. Eu vi um vídeo dele chorando aqui, a Taizinha doida da vida. É. Mas, velho, é o Tite. Taiz tem um pouco de vergonha das coisas que o Mano faz. Se ele não chorar no dia do casamento dele, ele ia morrer. Imagina. Vai chorar de tristeza. Esse semana tá cada dia mais louco. Só falta ele mandar um abraço pro Coronel Brilhante da ditadura, né? Você mandou, velho. E, mano, eu sou a favor da ideia que você deu. Qual? De colocar, fechar o campo ali e abaixar a cortina na hora que for o jogo do Corinthians. Letre Campa! Mas, Dodô, eu também sou a favor de fazer isso com Palmeiras. Porque você vê uma apresentação no Corinthians e uma comédia na do Palmeiras. É stand-up. Olha a cara do Domênico. Ó, sim. O Rudy Landucci é muito bom. É muito bom. Mas nem o Rudy consegue fazer a gente rir tanto que nem o Palmeiras faz. Michael, mas você tem toda a razão. Não posso falar que ele não tem razão. Eu vi o último jogo Palmeiras e Corinthians, eu ri muito. Ah, para. Eu morri de risada. É isso aí, mano. Mas como eu dei risada, Michel. 1-0 com o gol impedido. E vou dizer mais, vai ter mais risada no dia que a gente pegar vocês na final. 1-0 com o gol impedido. É isso que aconteceu, trouxa. A gente se contenta em ganhar campeonato. E nós vamos ganhar em cima de vocês, ô trouxa. A sua vitória é ganhar da gente. Aliás, precisa passar da Audax. Passa da Audax primeiro, tá, ô trouxa? Eu sei que isso, Sombra, eu sei que, nossa. Ia soar com uma arrogância, assim, do ano. Mas, velho, imagina que do cacete, mano. Se o Corinthians fizesse mesmo uma cortina ao redor do gramado, velho, só desprendesse a cortina também pra que ela caísse. Quando o árbitro desse o apito inicial ali, quando ele soprasse a primeira vez, mano. Nossa, mas o bagulho ia ser muito louco. Não, imagina o torcedor. Isso. Não, ia ser muito louco. Isso é muito louco, mano. Você tem que parar com esses rótulos aí que o futebol tem. Ai, não, tem que respeitar demais. Véi, tem que respeitar demais. Esse tipo de coisa engrandece o espetáculo. Isso, é. Aí o São Paulo coloca lá o cunho de soberano e tu vai falar arrogância. Né? Podia fazer isso no jogo do Santos na final. Se é o São Paulo é arrogância, se é o Corinthians, é brincadeira do futebol. Bebebe. Brincadeira não, ia ser uma baita estratégia de marketing, mano. Ia ser muito louco, mano. Eu vou tentar falar com o pessoal do Corinthians. O dia que o Corinthians fizer isso, vou tentar falar com o pessoal lá. Começa a derrocada. é nada. Começa mano, é nada. O descenso. Vocês são muito quadrados, mano. Vocês deviam ter feito isso quando inaugurou a Arena contra o Figueirense. Não, mas ali perdeu. Ali perdeu. Mas não foi por isso que o Corinthians perderia. Ué, velho, eu acho que isso daí é legal demais, velho. Nem o Barcelona teria um negócio desse, velho. Imagina, o torcedor então, ali só vê uma cortina vermelha, velho. Então se o Barcelona não fez, se o Barça não faz nada, velho. Não faz nada, não, viu? Se o Barça quer fazer alguma coisa, a ideia é boa, o Santos poder fazer isso na Vila do Belmiro. Ah, ia ficar bom. Era só colocar uma coberta preta e já tampava ali. Tampava tudo. Você chamou de defunto? Não, chamei de pequeno. Vai tomar seu remédio, velho. Ô, amigão. Ô, Valímpia. Que arrogância. O Corinthians com a vitória ontem, ele acabou, inclusive, ocupando o posto que era do Atlético Mineiro aí. Entre os primeiros aí, o Corinthians agora é a terceira melhor campanha. O Corinthians, possivelmente, na próxima fase, vai pegar o Nacional do Uruguai, que tava no grupo do Palmeiras. Você chegou a ver algumas partidas do Nacional? Eu cheguei a assistir o Palmeiras e Atlético de Nacional. O Atlético Nacional é o colombiano. É, o Corinthians vai pegar o Nacional, que é o do Uruguai só. Não, então, eu vi o Nacional do Uruguai contra o Palmeiras e, sinceramente, não me preocupa muito, não. Olha, eu acho que o Corinthians aí, ele tem que jogar com humildade. O Corinthians ele não pode aí achar que já ganhou a partida e tem que jogar com seriedade, tanto fora de casa quanto dentro. Principalmente dentro de casa. É, mas eu acho que o Corinthians é muito mais time, cara. Eu acho que o Corinthians hoje, do jeito que tá montado, Sombra, é o time a ser batido no futebol brasileiro. Olha, uma vez o São Paulo teve uma ideia de marketing que foi maravilhosa. Era uma semifinal de Libertadores e puseram uma bandeira do Japão. Foi legal, Roger Davi, né? No meio do... Não foi. Puseram uma bandeira do Japão. No círculo central puseram uma bandeira do Japão. Agora é como você fala assim, olha, estamos chegando. Né? Olha que ideia, que maravilha. Genial, né? Ela ah, só mas não, se tivesse ganhado, é melhor, todo mundo ia elogiar o bagulho. Só não é melhor que a tua ideia da cultura. Não, mas é verdade. É, se, o mano tem razão, se o time vai lá e ganha, todo mundo, ó, que do cacete, mano. Já era previsão, puseram a bandeira do Japão. Aí perde e fala que foi por causa da bandeira. Foi nada, mano, foi nada. Eles são muito quadrados, fica um mico. Ô, amigo! Oi. Sabadão, hein, mano? 18h30 tem Corinthians e Audax, mano. Vão vingar o São Paulo? Vingar não, porque não merece tudo isso, toda essa atenção da gente jogar pensando no São Paulo. Ah, né? Mano, mas não se faz o que o Audax fez com o São Paulo, não, hein, mano. Ah, o time grande passou. É, você é bobo, né? Você é cara bobo. Mas tá faltando humildade pra vocês. Tá faltando humildade. Não, humildade não. O Corinthians ele tem obrigação de espancar o Audax. Ele tem obrigação, jogando na arena, torcida apoiando, aí os 90 minutos, estádio lotado. O Corinthians é muito mais time, mano. Eu duvido que o Audax vai fazer o que fez com o São Paulo, cara, de ficar tocando a bola dentro da área e tudo mais. Bom, por isso não dá esses boi não, mano. Já conseguiu aí a vaga na torcida estádio 97. Tinha a cota de um bobo ligar. Já também um bobo. Respeita o ouvinte. Respeita o ouvinte. Eu queria só contar uma rápida historinha. Fala aí, ouvindo atentamente. Vieira, que saudade, hein? Fala, meu querido. Como está o filho? Tá bem, graças a Deus. Exclamação. Uma vez, na Bahia. Até a mão, ele vai. Salvador, na Bahia. No Gigante de Arruda. Gigante de Arruda? Jogava, viu? Viu, maninho? Sim. Não, não era nem vivo. Arruda não é Pernambuco? Mas o Arruda é no Pernambuco, velho. Não, mas naquela época era lá. Ah, era lá. É. Ah, tá. O Brasil ainda estava dividido, Tordesilhas. Então jogava Vitória contra a Bahia. Uhum. O Vitória era favorito. Sim. E o Castilho na ponta direita. Castilho. Norbertinho era o centroavante menor que já jogou no Vitória. 1,52. Não era o Naldinho? Ele cabeceava com o pezinho do zagueiro Norbertão. Dava o pezinho? Sim, sim. Subia. Muitas vezes ele passava por cima da trave. Mas nesse dia... Norbertão jogava ele pra cima. O Vitória, viu, Domingo? Sim, era favorito. Atenção. Favorito. E a torcida, viu, Montilho? É Molina. A torcida, na arrogância, gritava... Vitória! Vitória! Ou seja, essa arrogância. A torcida gritou Vitória antes de acabar o jogo. Mas não é. O Bahia ganhou o jogo e foi campeão. Tá vendo? Tá vendo? Não pode cantar Vitória. É o azar gritar antes. O nome do time. É. Coincidentemente, é o nome que se dá quando alguém ganha, que é Vitória. E por isso hoje eles chamam Vitória de Vitória. Vitória. Exatamente. Mas sensacional. Amigo. Só, desculpa. Sim, só um abraço a todo o Pixote que está ouvindo a gente. Grupo do Pixote. Dodô, Tiaguinho. Oh, obrigado. Estão ouvindo a gente, Domênico. Muito obrigado. Um abraço pra galera do Pixote. O Dodô que pediu um dia pro Domênico que num pagode dele, queria levar. É verdade. É difícil de eu ir, porque não é o meu estilo. Essa de música. A banda inteira está ouvindo. Finge que você vai um dia. É, um dia eu vou. O Dodô gosta do Tiaguinho. Gosto. Mas, ó, amigão, manda seu placar então. Corinthians e Audax, sabadão. Põe um 6x1, 6x0, acho que um 7x0 tá bom. Boa, ia ser legal, hein? Meu, que cena agora. O Mota trazendo café pro Domênio. Olha, com espuminha, Sombra. Com espuminha, Sombra. Sensacional o café. É, mas... Quer comer, velho. Mas eu acho tão estranho. Agora eu quero ver se o Domênio toma mesmo. Tá tomando? Tá mesmo. Lógico, é mesmo? Café você não pode... Olha aqui. Toda vez que uma pessoa traz um café novo, você não pode dizer não. Mesmo? Eu só achei estranho porque o Mota perguntou pro bar. Pode dizer. Peraí, você aceitou o café feito por um cara que você nem segue no Twitter? Lógico que sigo. O Mota sabe que eu sigo. Vocês querem me jogar contra o Mota, mas não vão conseguir. O Mota. Não, o Mota aqui fora do ar falou assim: ó, bah, onde é que você guarda os chumbinhos de rato? Eu não entendi, velho. Se você não aceitar um café, você tem 7 anos de azar. É, mas do Mota você tem mais Vieira, 37 anos de vida, pelo menos. De Domênico Gato, né? Muito bom, Vieira, café, Motinha. Vieira falou por que eu não trouxe café pra ele. Você não tem esse status, o... aí. Domênico. Obrigado, Domênico Motinha, é Domênico, velho. Domênico, oi, o Mota é promíscuo. Assim, promíscuo. A gente não sabe até que ponto existiu tá uma higienização na feitura de café. Tá louco, velho. Nossa, vocês estão loucos. Agora você vai... Ele mexeu o café com a taca, velho. Você coou aonde, Mota? Aonde que você coou o café do Domênico? Mota. É o Mota, viu, Domênico? Nessa quentura eu duvido que ele faça. O Mota, ele... Fala, deputado. Não, é boa noite a todos. Boa noite, bem sonado. O Mota, ele dá a coada no café fazendo chuca, tá ok? Que isso, velho. É um lixo, velho. O Domênico louco. Ô, Domênico, o que é chuca, Domênico? Não, daqui a pouco, Motinha... Não dá pra explicar. Motinha, daqui a pouco vou... pegar outro café. É isso, café não preço. Só esse, outro. Quem que tá escutando a gente no outro rádio lá, que tá dando eco? Claro. Mas deixa eu agradecer a participação do nosso querido ouvinte aqui. Ô, amigão, quer mandar abraço pra alguém? Quero mandar um chupa pro Ronaldo São Paulino, lá da prefeitura. Um chupa pro Bambi Rodney, meu cunhado. E pra qual galinha você vai mandar abraço? Hã? Tem mais galinha pra você mandar abraço. Olha, não pergunta isso. E o Rodney é o São Paulino mais corintiano que eu conheço. É que ia ficar feio de virar corintiano nessa idade, ele mas... Ele é bandido, é isso? É ladrão? É, respeita o ouvinte, ô Mané. Ele tem vontade de ser corintiano que... Fala pra ele que o crime não compensa. Ele tem a vontade de ser corintiano, a mesma que o Ben já tem de ser São Paulino. Pra ter uma noção. Ah, isso é verdade. É bem igual. Mas acho que o Benja não tem vontade, ele é. O Beija, eu desconfio. Ele falou que tá tão cansado hoje porque ele foi na Arena Corinthians ontem, né? É, mas ele tá nervoso. Ele tá tão cansado, velho. É. Ele falou que chegou 4 horas da manhã em casa. Ele falou que foi que era tão longe. Ele não aguenta fazer nada, velho. Que longe, assim, Itaquera é logo ali, mano. Não, ele falou assim, não tem saco pra ver o Corinthians mais. Ele falou pra mim, eu só vou por causa do meu filho. Mentira, ele falou mentira. Assim, mas tão longe falou chegar nesse lugar homem. Que eu tô falou. Pensando em dar uma esticadinha e chegar em Nova York. Mentira. Ele falou. Itaquera é logo ali, ó. Ele falou, é mais fácil cansado. Chegar em Nova York do que vir ele aqui. Falou, Motinha, avisa lá que eu não vou. Então pega lá, muito cansado, Mané. Véio. Pega aí, Mané. É, no Marco Zero da cidade de São Paulo. Ah, de novo. De novo. Você vai ver quando inaugurar isso, ele fala. Vamos ver que não é longe. É, então. Vai. Mané. Mas se ô, você Martinha, explica lá pro Benja. Oi, gato. Manda um beijo e um abraço pro Ronaldo. Beijo, abraço, Ronaldo. Manda nude. Arroba original Mota no Instagram. Manda DM pra mim. Ó, quem gosta. Nude. Original Mota é... lógico, velho. Tem tinha um fake, sabia? Ô, cara, mano, me ajuda aí no Merchan da Bozano. Você quer o quê? O Merchan da Bozano? É. Ô, amigão, você tem que falar o seguinte assim, ó. Proteção e diversão só com... Bozano. Boa, então repete a frase. Proteção e diversão só com Bozano. Boa, você ganha um kit top, é com dois desodorantes, mais um par de convites pra assistir Batman vs Superman, tá bom? Super filme, hein, velho. Opa. Um maço, velho. Da hora. Maravilha da show, velho. Então falou, amigo, um abraço, tchau. Valeu. Nossa, não, não ouvinte, cavalo, velho. O Horse. Nossa, velho. Horse. O cara já tá 22 minutos falando, você acha que o que ele vai falar... Agora, faltando 2 segundos pra falar tchau, vai ser importante. É um cara que tem conteúdo, velho. Ficou esse tempo todo no ar, tem conteúdo. Tem conteúdo. Sim. Vai, tonto. Foi boa. Ai. Descobri porque que o Benja não veio. Ah, não. Ah. É, meus amigos. É trouxa mesmo, né? Tava vindo na traseira parado, dele, velho. Meteram o carro na traseira dele. Desceu pra ver. Quem era? Sabe quem era? Quem que bateu? Paola Oliveira. Não, olha lá, que beleza, hein? Eu? Paola Nossa, Oliveira. Desculpa, Benjinha. Aí a Paola falou assim, nossa, como é bom bater também na carro de outro famoso, né? Oh, tudo bem, papai. Foi um choque de estrelas no trânsito. A Paola pediu o autógrafo eles. Mas como a Paola foi culpada, porque ela que bateu na traseira do Benjamin, aí ele ficou feliz. Ela falou assim, senhor Benjamin, fica tranquilo, eu sei que você vai fazer agora lá o estádio 97 com aqueles palhaços lá. Falou isso? Mas eu tenho seguro HDI. Vamos passar agora no HDI bate pronto, que vai ficar tudo liberadinho na hora o conserto. Resolve, né? Aí o Benja falou, oh, tá bom, amiguinho, vamos lá. É o do Mickey. Que feliz, meu. Oh, vai pagar tudo, meu. É, mas quando convém. Benjamin, aprenda com a Paola Oliveira. É a HDI tem aplicativo no celular. Aí você acha rapidinho o bate pronto mais próximo. E não é só isso. Se você, Benjamin, precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre. Aproveite que você já vai estar com o celular na mão e peça para fazer uma selfie com ela, né, ô Benjinha? Senão a Renata vai dar muito dessa história. Vai. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa! Se bem que o Benji tem um jeito que se a Paola bate na traseira dele... Ele não para. Ele não embora. Para. Vai falar, não quero falar com ele. Ele fica com medo. É, não tem, mano. Sim. Não é não? Tem uma estratégia. Ele não para em qualquer lugar. Né? É. Ele falou, mano, que não... Ele fala pela sirene do carro. É, ele não sai de jeito nenhum. Tem um megafone dentro do carro. É, inclusive, quando ele abastece o carro, né? Ele passa pela gente ali, Mota, ô Mota, você é um famoso charão, do estádio. Ele fica gritando na rua dentro do carro, é um idiota, né? Mas é uma maneira de te exaltar, né, Mota? Ah, para, vai, você acha que eu vou olhar pra ele, vou dar uma bola. Ah, você olha. É capaz de ainda abrir o vidro do carro e falar assim, Mota, sou eu. Ah, é? Você é assim. Ainda bem que o sem parar também salvou a vida do Benjamin, porque pra abastecer o carro, antigamente era um parto. Ah, é? Ele mandava encher o tanque. Encheu o tanque, acho que dava 490 na época. Ah, gasolina... Marco! 490. Você viu que cabe de gasolina ali? É uma refinaria o carro dele. O carro dele faz 200 metros por litro, né? Então, o que ele fazia? Ele fazia o frentista encher o tanque, aí falava, o cara, pagamento, cartão ou dinheiro? Ele falou, boleto. Boleto. Boleto. Aí, o frentista tinha que ir na sala do dono, tá certo? Imprimir um boleto. Colocava no vidro do carro dele, ele pagava com o aplicativo do banco, aí mostrava assim, falava, mandei o comprovante pro dono. O cara ia lá. Eu resolvi o problema dele, porque eu mandei ele instalar o sem parar. Aí aliviou o lado dele. Porque antes era um do parque, sem parar... Era um parque. Ele não saía do carro. Não, ele exigia boleto, é o que eu tô falando, cara. Pagava com o aplicativo do celular. Imagina o quanto ele demorava pra fazer esse pagamento, o trâmite todo. Agora é fácil, ele custa sem parar lá e vai lá e fala, debita aqui, ó. Já era. O Ben já melhorou muito. Hoje, ele até chegou e falou assim, puta sombra, sabe o que é legal o cheiro do povo? O Ben já falou isso pra mim. Ele já falou isso aí pra mim. Falou pra mim, você sabe o que é legal o cheiro do povo? Falei, Ben, claro que eu sei. Cara, outro dia, eu andei com ele de ônibus, né? Vocês lembram? Um dia lá que eu levei ele pra andar de ônibus. Velho, ele chegou aqui na rádio fumando, tô passando mal, cara, você não me leva ali no hospital? Falei, leva o Benji, mas o mais perto aqui que você gosta, assim, no padrão que você curte, porra, vai ficar meio ruim aqui, que é o Ciro aqui. Melhor não. Ele falou, então beleza, não sei o quê. Trouxe ele. Ciro não. Não, ele falou, Ciro não. Aí, o que aconteceu? Levei ele mais longe. Levei. Sombrar. O médico chegou, ele passando mal, ele falou, nossa, eu preciso daquela roupa de descontaminação. O cara falou, nossa, mexeu com césio. Aquela prateada. Eu andei de ônibus. Não, é demais, cara. Sério, mano, mas olha, é ridículo. Não, a gente aí ele ficou lá, acho que uma hora e meia, tá certo? Naquele processo de desintoxicação, veio pra rádio. Aí veio pra rádio. Aí veio. Mas falou, pô, é legal, né, esse contato, as pessoas conversam, assim, no ônibus, eu falei, conversa. É. Pô, ele deu o cartão de crédito pro cobrador, falou, passa no débito. O cara ficou olhando. Que vergonha. Assim. Ele não sabe que tem que dar o dinheirinho. Falei pra ele, fazer um bilhete único. É ridículo. Eu falo pra vocês não acreditam em mim. Falei, bilhete único. Falei, você não ouve aqui no estádio 97, você baixa o aplicativo do Zoom aqui, você ganha R$5, velho. Então aproveitando, Benjamin, vou te dar uma baita dica, velho. Já que você é um mané, já que você não anda de busão, tem que andar assim, sabe por quê? Vou te dar uma baita dica pra que você possa ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único. Agora você já tem, Benjamin. Você não sabe como fazer? É muito simples. Vou te dar uma baita dica, hein? Se liga só. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Cadastre agora mesmo, Benjamin, o seu bilhete único favorito. E pronto! Ganhe R$5 de crédito nele. Sem brincadeirinha, sem caô, sem mentirinha. É isso aí. Você ganha R$5 de crédito nele, cara. Sabe por quê? Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar, Benjamin. Você nunca mais vai precisar parar naquela fila enorme na segunda-feira de manhã para colocar crédito no seu bilhete único, tá legal? Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único, tá legal? Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular, amigo. Não vacila, não. Você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar para você. Se liga só. Z-U-U-M. Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Quer saber mais? Acesse o site zoom.com.br/bilhete-único. E lembrando também você, amigão ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui no nosso programa, dizendo a seguinte frase. Anota aí, ó. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Se você dissesse, ó, Domênico Gato, você que é um cara esperto, você que eu sei que valoriza todos os prêmios que a rádio dá. Se você ligar aqui e disser essa frase fantástica, recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, não é que você concorre, Domênico Gato. Você ganha. Você ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Legal, hein? Olha que presentão, hein? Ganha uma onça pra você gastar como você quiser. Aí sim, hein, mano. Cinquentão, mano. Opa. Aí sim, mano. Aí, Benjamin, você que é louco por dinheiro, velho. Eu não gosto muito de dinheiro, Sombra. Não? Como não? Não, cara, porque eu acho que gosto. O dinheiro faz com que as pessoas... Não, mas muito dinheiro, Sombra, faz com que as pessoas briguem. É, mas na crise, né, mano? As pessoas briguem. É igual a herança, cara. Herança é um bem que o morto deixa pra que os vivos se matem. É. Isso é fato. Por isso que o Benja não gosta muito dos irmãos? É. Não, ah, o Benjamin falou esse negócio de crise, todo mundo com crise. Não, ele gosta, ele gosta. Não é o que eu fiquei sabendo. Ele tem a maior fatia do bolo? Ah, não sei se ele quer, né? Mas esse negócio de um terço, não vale porque eu sou mais famoso. É, por exemplo, você vê, os irmãos falaram assim, ó. Ah, não sei, ele vê lógica nisso, eu não vejo. A gente precisa dividir algumas coisas, é que eu tô precisando de grana e tal. Ele falou assim, pessoal, esse negócio da crise, ele falou assim, pessoal, eu optei não participar da crise. É. Eu acho que é melhor a gente... Esse negócio de crise não é pra mim. Pra mim não... Mas nunca foi com ele, né? É. Ó. Crise, uma crise mesmo, é o que pode acontecer com a Portuguesa e outros clubes. Porque o Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo denunciou 8 clubes ao Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Sim. Porque esses 8 clubes estão com atraso no pagamento de salários. Quem são, Sombra? Se eles forem condenados, eles podem perder 3 pontos cada um. Os dois casos mais graves, segundo o UOL, são Penapolense e Portuguesa. Os dois terminaram perto da zona de rebaixamento da Série A2. E um dos dois poderá até cair para A3 se não regularizar a situação. Nossa. Ainda tem União Barbarense na A2, Taubaté, Santo André e o Independente Futebol Clube. Né? Também foram citados no documento. Tá a coisa da luz, e hein? Essa lista ainda é completada com times da Série A3, como São José e o Grêmio Barueri. Se for julgado procedente a denúncia do sindicato, o TJD vai dar um prazo para que a situação seja regularizada. Se isso não acontecer, perde 3 pontos. Caramba. Então quer dizer que a Lusa pode ir para A3. Pode. Que situação, hein? Eu pago pra ver. Aí é o fim, né, velho? Eu pago para ver essas coisas. Ué, e caiu da agora da A para B? No Brasil, com a Lusa pode acontecer, olha, hein? Tudo que envolve negócio de justiça, eu pago pra ver. Ah, não sei, hein? Pra ver se não pagar, se vão derrubar. Ah, mas se é time grande, tudo bem, mas Portuguesa, velho. É, mas não deveria ser assim, né? É, mas é. Que eu também não sei. Quero não ver, deveria, mas é, né? Quero ver depois no Campeonato Brasileiro, que vai ter clube grande atrasando o salário. Se vão tirar os 3 pontos. Ah, eu quero ver. Mentira, não, mas aí. Inclusive, tem todo um trâmite, Sombra. Primeiro, o atleta precisa fazer a denúncia. Depois, o sindicato precisa acatar e mandar pro STJD. O STJD precisa acatar a denúncia e aí dar um prazo pro clube. É um processo meio burocrático e que demora um certo tempo. Os clubes aí, geralmente, eles conseguem aí a trancos e barrancos, puxa daqui, traz dali e meio que faz a recomposição e faz o pagamento. É. Agora, no caso da Portuguesa, a Portuguesa já é aquele time que você não consegue errar, você não tem aquela margem de erro. Porque a Portuguesa não tem de onde tirar recursos. A Portuguesa tá na Série A2, você... O português que não tá na Série A já não ganhava tão bem. Imagina na Série B do Campeonato Paulista, verdade. E perdurando, talvez ali, por quantos anos a Portuguesa já tá ali? Terceiro, acho, não é? A Portuguesa, cara, ela esteve na Série A do Campeonato Paulista, acho que em 2014. Dois anos atrás. Foi. Ela caiu e o ano passado não conseguiu subir. Porra, cara, um time do tamanho da Portuguesa, cara, não pode ficar 2 anos na Série B. Também não. Ficar 2 anos lá, Sombrinha. Fala, vó. Aproveitar os informamentos aqui. Informações, velho. Jojo. Ei. Verdão, fala do Verdão. Dizem, viu? Dizem, como diz o Avaloninho, dizem. Dizem. Dizem. Ah, dizem. Que o Palmeiras tá atrás do menino do Galo, lá do... Quem que é do Galo? Gátulo. É. Não, o zagueiro Luan. Esse aí eu ia falar depois. Esse aí é do... Do Vasco. Do Flamengo, né? Do Vasco. Vasco. O zagueiro Luan e o meia... Dátulo. Dátulo. Agora, duvido que o Atlético Mineiro... Dizem, né? Ah, duvido. Eu duvido. É um baita jogador, hein? É que lá ele tá na reserva, viu? Além de estar na reserva, o Atlético contratou o Carlos Eduardo agora. E o Maicon Josué volta agora. De empréstimo. Quem? Maicon Josué. É Maicon Suel. Suel. Maicon Josué. Você acha que com esses dois reforços fechava o elenco do ano, Jojo, se vier? Acho que sim. Acho que sim. É que eu não sei até que ponto que vale a pena trazer o Dátolo, Domênico, porque o Atlético não vai liberar por qualquer preço e o Dátolo já tem 31. Mas o Palmeiras está faturando uma puta grana e tem presidente rico. Ah, mas não sei. Manda o Alioli pra lá emprestadinho. Alioli. Por quê? Manda uma... Tá jogando bem, vai. Tá ruizinho. Como ruizinho? A vó pega muito no pé. Que corneta, hein, velho? Sim, o Alioli fez gol, jogou bem pra cacete. Ah, eu não acho. O vó, o Alioli, ele vem jogando muito assim, bem essas últimas partidas. Ele é o centurião de barba, viu? Não, não. Olha, tem uma diferença absurda aí, vó. Não, tá muito diferente. Ah, não acho não. Ele, ó, ele erra todos os passes. Perde não, as vovó, bolas. Que ele jogou no último Nossa, jogo. Nossa, a vó corneta. Marcou dois gols, foi o melhor da partida. Não, último jogo, bom jogador, não, último jogo não, foi 2-0 o Palmeiras. Não, jogo. Não, o anterior. Anterior, o Libertadores. Contra o River do Danúbio. Então. River do Danúbio, velho. Ah, eu não gosto. Eu gosto dele, tá, mas ele tá. Ele, lá, ele é quase. Lá. Ele erra o passe, quando tem que passar, ele chuta, quando tem que chutar. Mas é bom jogador. Ele é novo, hein? Jogador novo. Ele marca bem, isso ele faz, viu? Vamos trocar ele pelo Neto Berola, vó? Não, mas é posicionamento. O Patito Rodrigues. Tem que trocar com o menino lá. Argentino por argentino. Não, não, não, não. O Neto. Neto Cirola não é. Berola. Berola não é argentino. Não, eu tô falando do Patito. Eu troco pelo Lucas... Nossa! Pelo... Patito! Patito eu troco rapaz, pelo hein? Gustavo Lima. Não, o Lucas Lima, vó. Não, é. O Lucas Lima, vocês têm que voltar uns três ou quatro jogadores. Ô, Molina, a verdade é que eu li uma matéria, né? A assessoria do Santos negou e tal. Mas eu li uma matéria de que o Lucas Lima andou metendo uma mala depois que voltou da seleção brasileira. Mas isso é visível, Sombra. Se você pega o jogo do Santos, você vê ele reclamando assim direto com qualquer outro companheiro, porque erra um passe ou deixa de tocar essa bola. Essa matéria que eu li, e daqui a pouco eu posso até dizer onde que eu li, diz que o cara parou de dar até bom dia, boa tarde, boa noite pros caras que não são do departamento de futebol, que, não é, que isso não é jogador, é do... Né, eu li essa matéria também. Entendeu? Eu não, e aí? Eu não duvido que isso aconteça, não somente com o Lucas Lima, tá, mas com qualquer jogador que sirva a seleção brasileira, tá? Isso é natural, isso você vê com qualquer jogador. Mas, se realmente isso de fato acontece, o Lucas Lima tem que baixar um pouquinho a bola, porque até agora ele ganhou só um Paulistinha. E quem era o Lucas Lima antes de vestir a camisa do Santos? Nada. Então ele tem que... outra também, mesmo que ele ganhasse tudo, ele não tem o direito de meter a mala com ninguém, não. Ele tem que, é seleção, né? Seleção faz isso. Dizem que o RG número 2, antes de assumir esse microfone, era muito mais humilde. Ah, é? Era. Fala, bom dia. O Mano já me falou isso uma vez. Ele costuma dizer Mano, assim, deu, Mano. Ele costuma dar boa noite pra nós aqui, pra dona Natália, a Cris ali, os operadores aqui do estúdio. É, eu vi o Sérgio Louco, ele nem olha. Nem olha. Não. Sérgio Louco. Olha. Quem é olha. Sérgio Louco? Mas sabe o nosso até diretor que... de TV. Não, ele perguntou pra mim. Quem foi que falou isso daí do Lucas Lima? Eu vi uma matéria, deixa eu ver se eu acho. Aí, se não me engano, foi no Globo Esporte, Sombra. É? É, ou no Lance, não lembro agora. Eu já te digo. Porra, mano, mas aí é osso, hein, mano. Lucas Lima, que é um baita jogador. Eu tive a oportunidade de conhecer o Lucas Lima. Foi um moleque gente boa, viu, mano? Mas isso foi antes da seleção ou depois da seleção? É. Não, foi antes. Ah, então tá explicando. Mas a impressão que eu tive com relação a ele aí é que era um moleque gente fina pra caramba, cara. Moleque extrovertido. Não, mas é curioso, mano, porque, como eu falei pro Sombra, né? Você vem do jogo do Santos agora, você vê nitidamente ele reclamando de birrinha, bufando. Tem que abaixar um pouquinho a bola. É um excelente jogador, é um puta jogador. Hoje, pra mim, tá? Não, tirando qualquer tipo de fanatismo em relação ao Santos, mas pra mim é o melhor meia atividade no Brasil. Saiu a lista dos relacionados, o Matheus Salles deixou ele jogar, viu? Matheus Salles aí não joga nada, pô. Pode deixar Deus. Eu quero ver ele jogar muito. Bola domingo. Eu quero ver esse cara jogar bola. Pode relacionar que eu deixo. Podem querer ou não querer, o fato é que existiu. O Matheus Salles parou o Lucas Lima. Ah, jogou um jogo só. Mas não importa, mas parou. Ver, eu quero ver ele domingo. Domingo eu quero ver. Você vai ver. Domingo eu quero ver se ele é macho mesmo. Você vai ver. Quero ver. Ah, gostosa. Ah, praiana safada. Ih, sai fora. Praiana. Na boa, eu acho que o Lucas Lima, ele tá indo pra um lado que é meio complicado. UOL, aqui. UOL. Título da matéria. Santos vê Lucas Lima muito marrento pós-seleção. E o orienta a falar menos. Porque esse negócio de brincadeirinha que ele fica fazendo com o Palmeiras aí tudo mais, eu acho que o jogador ele até pode fazer esse tipo de brincadeira. Mas tem que fazer as vésperas do jogo, tá certo, Domênico Gato? E principalmente quando for encontrar ali, talvez o Palmeiras. Quem quer estender uma cortina vermelha no gramado, mano? Não, mas peraí. Eu não tô menosprezando ninguém, é diferente. Ah, sim. Eu tô potencializando, tá certo, o futebol do Corinthians, é diferente. Agora o Lucas Lima aí, o Palmeiras tomou de 4 do Água Santa, ele começou a fazer piadinha. O Palmeiras ele foi eliminado aí também no, na Copa Libertadores. Também começou a descer a marreta, começou a zoar. Não, mano. Marreta? Foi sim. Não. Foi sim. Não, é, então, é aí que tá. É porque a imprensa pega muito no pé dele. Não, mas foi sim. O cara tá bom dia, ele tá polemizando? Não. Mas o que ele falou? Não, ele quis zoar. Ele deu bom dia. Não foi. Foi? Não foi, não. Foi. Ele falou um dia muito alegre, kkkkk. Você sabe muito bem que ele tava alfinetando o Palmeiras. Mas um dia mó bonito, ensolarado, é, pô. O Lucas Lima, eu acho que ele tá indo pra um lado aí extremamente difícil da carreira dele. Porque por mais que ele queira ser esse jogador polêmico, talvez extrovertido e tudo mais, gente, o jogador de futebol ele não pode ser burro, cara. O mundo do futebol dá muitas voltas, cara. Amanhã, numa dessa, ele sai do Brasil, não tô falando que vai ser agora, tá certo? Exatamente. Ele sai do Brasil, vai jogar num outro lugar, numa dessa ele fecha uma porta no Palmeiras que poderia ser o próximo clube que ele possa jogar. O empresário dele no começo do ano foi levar lá o currículo dele. Levou lá no Palmeiras, então. Tá vendo? Falou, precisa jogar num time grande. Aí foi levar lá. Não, mas é complicado. Eu não sou aquele cara turrão. Eu não acho que o futebol é legal quando é muito quadrado. É aquele negócio chato que ninguém pode falar nada. Não é isso. Mas eu acho que o jogador, quando ele começa a partir pra esse tipo de lado, aí você vai falar, mas o Vampeta era assim. Era uma outra circunstância, era um outro momento. Souza do São Paulo também agia assim. Era uma outra circunstância, era um outro momento. Mas o Souza fazia umas brincadeiras mais, mais irreverentes, não era uma coisa... Apelativa, não, agressiva. Não, mas tudo bem, né? O que eu tô falando aqui, Sombra, que era um outro contexto, num outro momento. Hoje em dia isso não existe mais, cara. Hoje em dia o futebol, ele tá meio chato. Hoje Santos e Palmeiras são os times que nutrem o maior ódio entre eles. Eu acho que sim. Entre os jogadores, sim. Não tem ódio nenhum. Entre os jogadores, sim. Você tem aí o entreveiro aí. Tem o entreveiro do Fernando Praes com o Ricardo Oliveira. Ah, mas não é. Você tem o entreveiro aí do Lucas Lima, então. É o que eu tô falando. Entre os jogadores, sim. A gente vê um sim. Entre os jogadores, sim. Esse nervoso, esse ódio. Sangue nos olhos. Não é ódio. Inclusive, se o repórter tiver a oportunidade de conversar com o Ricardo Oliveira, com o Fernando Praes, a primeira pergunta que vão fazer é a respeito das polêmicas que aconteceram nos últimos jogos. Na cara. E a gente vê como isso às vezes passa pro torcedor, né? O Domênico anda num relacionamento muito ruim com o RG. Muito pelo contrário. Comigo, então. Comigo também. Ele cumprimentou o Molina, cara. Comigo também. Eu nem santista sou, o cara me chega. Tá me ameaçando aqui. Ele te deu a mão? Não. Então sorte, porque ele cuspiu nela antes. Sério, Dudu? Eu sou, o Molico. Não mente. Eu sou jornalista. Ele é vingativo. Diga, Zedão. Viu, Vieira? Eu não falei nada, esse trouxa fica me xingando. Aí, ó. O trouxa é teu pai, hein? Olha lá, violência. Mas não seja trouxa! Tá precisando de ferramenta em casa aí, amigão? É verdade, todo mundo tem sempre alguma coisa pra fazer em casa, né? Às vezes tem uma reforma, tá precisando aí, de repente, de uma ferramenta especial pra um determinado momento. Do Marcelo. É, meu, martelo? Vai pra dar na cabeça de alguém. Não precisa. Tem violência. Na Dutra Máquinas, a gente tem ferramentas apenas para o uso de reformas, de construção. Ah, que pena. Lá na Dutra você vai encontrar completa linha automotiva, também para jardinagem, construção e reforma, lavadoras, soldas e geradores de energia. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E na Dutra Máquinas tem ferramentas a bateria de alta performance da DeWalt, assim como furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto. A linha de ferramentas a bateria DeWalt tem melhores tecnologias voltadas a você que procura qualidade profissional, rendimento e robustez sem precisar de tomada por perto na hora de fazer o serviço. Tudo movido a bateria. As ferramentas DeWalt são produtos feitos para durar e tem 3 anos de garantia. Quando dá 3 anos de garantia é porque a empresa é séria, meu amigo. Você encontra toda a linha DeWalt na Dutra Máquinas. São 5 lojas à sua disposição. Uma delas fica na Marginal Tietê, Ponte da Vila Guilherme, ali na altura da Ponte da Vila Guilherme, tá bom? A melhor das pontes da região da Zona Leste. Zona Norte, Vila Maria, mano. É, não, a ponte boa é onde tem ali perto a Dutra Máquinas. Se a ponte da Vila Maria fosse boa, a Dutra Máquinas estava lá. Eles estão abrindo uma outra unidade ali. Vamos abrir? Do lado do operário. E aí vai valorizar, então, a Vila Maria. A Maria é top, mano. E você também pode comprar tudo pela loja online, dutramáquinas.com.br. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Até britadeira, é verdade. Pra obra pesada, lá tem ferramenta, tem maquinário. Não é mole, não. Estádio 97, da Energia 97 FM. Também no oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vão trazer ouvintes, hein? Agora é hora do momento sem parar. Serão três ouvintes na sequência, tá bom? O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Só aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate. É, alô? Alô? Me fala. Consegui, baralho. Ei. Quem é? Nome completo? Leonardo. Leonardo o quê? Leonardo Alencar dos Santos. E aí, Leonardo, quantos anos, hein? 30 anos. 3.0, né? Eita, nós, que dificuldade. RG, 3.0. E qual que é o bairro, velho? Ah, hoje o Benjamin não tá aí, a mulher gosta muito dele, mas... Tá aqui do lado. Amigo, se não mentir... Vai. Cotia. Cotia, ô Benjinha. Cotia. Papo, Cotia. Amigo, interior. Interior, você tá maluco? Ai, mano. Ai. Depois de Jeibu, amigo. Aí, amigo! Ah! Que isso, velho? É igual, igual, igual. O meu amigo, histérico, amigo velho. Paulinho Reve lembrou, é o Zoc dos Herculoides. É, o Zoc. É histérico, é, velho. Olha, eu preciso aplaudir. Obrigado, amigo. Porque a imitação tá sensacional. Quando convém? Perfeita, perfeita. Quando convém? Perfeita. Até o olhar de idiota você pegou dele. Ô, velho, tá contigo. Não, é, Domênico. Mas é. É como não, Domênico. Eu tenho que falar a verdade. Até o nariz, amigo. Igual. Ô, velho, e o time? O time é o bicampeão mundial. Reconhecido pela FIFA é o Santos Corinthians. Santos ou Corinthians. Mas Santos tem um genérico aí também. Vai, Corinthians. Ah, Corinthians, mano. Então, quando você for falar assim, ó, é bicampeão do mundo, tem que colocar reconhecido pela FIFA, velho. Ai, pronto. Tem que ter a chancela, velho, tá? Ah, isso aí é o que vale, né? Nem precisa lógico falar isso. Não, mas precisa, pra dar ênfase, mano, porque o que vale é o da FIFA. Ô, amigão! Ô, mano, eu queria ir na torcida Estádio 97 com o camarote único. Boa, você garantiu a última vaga? Ó, última vaga, acabou, mano, véio. Zé Fini, velho. Você garantiu a última vaga pro jogo, cara, aí contra o Audax. Tá bom? Você precisa estar na rua Tutóia 77 até as 3 da tarde, tá bom? Tá bom, tá certo. Ó, sabadão, mano, mas não vacila não, chega o meio de meio. Bate aquela feijuca, come aquela linguiça. Chega o meio de meio pra não perder a hora, tá bom? Não, beleza. É Tutóia? 77. Beleza. Tá bom? Tá certo, mas mano, eu queria fazer uma homenagem aí. É na verdade, falar sobre um palmeirense. Quem? Então, há uns 15 dias, infelizmente, o maior palmeirense que eu conheci, meu pai, faleceu, cara. Então... Pô, meu sentimento, cara. Era só pra dizer que eu, mesmo torcendo pro Corinthians, tenho um carinho danado pelo Palmeiras por conta dele. Apesar dele ter sido um palmeirense chato que me zoava muito, mas vale a homenagem, né? Pô, cara, nossos sentimentos aí, viu, meu? Dá força aí, velho. Isso é o mais bonito que você guarda, cara, independente de rivalidade. É, isso aí. Tá certo disso. Pô, mas você traiu seu pai também, hein, velho? Você foi ser corintiano, velho. Né, meu, mas não deu. 90, né? Eu tinha 4 anos, vi o time ganhando e ele ficou louco, né? Mas aí acabei arrastando meu irmão também. Nossa, velho, teu pai queria ficar. E aí ele ficava doido, mas deu 98 e 99, aí ele me aloprava demais, fazia a gente chorar, mas... Teu pai tinha que fazer que nem o mano falou que vai fazer com o filho dele. Como é que você vai fazer, mano, quando ele tiver 5 anos? Eu vou tatuar o símbolo do Corinthians na perna do moleque. Quê? Eu vou tatuar. Ué, meu filho? É, não. Se quiser torcer pro outro time, arrancar a perna. Fala. Conselho tutelar vai te arrancar o moleque. Isso arranca sim, nada. Não, então, nada. Já deixa aí anotado. Arranca nada. Se esse demente fizer isso com o filho dele... É. Se a minha filha tem 7 meses. Ela vai ter livre escolha desde que seja o Corinthians. Lógico, mano, lógico. Se você também pode escolher trair seu pai. Ela não pode. Vieira, anota aí. Anota aí. Você que é o escrivão aí do estado. Manda. Anota aí. Se esse demente fizer isso com o filho dele... Quando o moleque ficar mais velho, eu pago um tratamento a laser pra tirar essa porcaria paga da perna. Nada, paga nada, paga nada. Anotado. Pra tirar, tá essa, nada, tirar essa sujeira da perna. Sujeira é o que tem a sua alma. Pra tirar essa sujeira. Isso sim que é sujo. Tá, isso sim que é sujo. O negócio é o seguinte. Você pega aí, por exemplo, o teu filho, tá certo? Você vai dar uma educação pro moleque, você vai dar todo o amor do mundo. Você vai fazer de tudo pra que o moleque seja feliz. Ele vai lá e vai torcer pro outro time, velho. É birra, velho. Também moleque te testa, Sombra. É por isso que você não pode dar muita moral, velho. Você tem que chegar pro moleque e falar, é isso, velho. Você não tem que escolher nada. Você tem que escolher, velho, com que roupa você vai na casa da tua avó domingo, mano. Ô, time de futebol, Sombra, não. Mano, posso te falar um negócio? É. Tem um canal argentino em Buenos Aires, principalmente, sim, que chama TIC, T-Y-C, TIC Sports. E eles fizeram uma matéria, e eles estão fazendo, inclusive tem um site que chama Conversos, com S, .com.ar, que tá fazendo uma matéria... Justamente para evitar que os filhos deixem de torcer para os times dos pais. Que de cada 10 crianças, 4 não torcem para o time dos pais. E o maior desgosto de um pai é o time não torcer para o filho dele. O filho não torcer para o time dele. O time não torcer para o menino. Isso é mais do que vale, né? É a brincadeira. Belo dado esse, parabéns. Não, obrigado, empréstimo. Mas olha, gente, isso aí depende muito do grau de fanatismo do pai. Tem muito pai que torce para um time e fala, ah, tanto faz, tanto fez. É, verdade. 30% da população não torce para ninguém. É, exatamente. A maior torcida falar, é para quem não torce para ninguém. A maior torcida do Brasil é de quem não torce para ninguém. Verdade, e mesmo os que falam que torce, né? Na verdade... Só torce quando ganha, né? Quando ganha, começa a aparecer na mídia de novo. Aí o cara fala, eu torço pro Corinthians. Tem a fase também. Você, Vieira, que é gremista, mas mora em São Paulo e tem um filho agora... Nunca foi no Sul, velho. Deu à luz a mais uma pequena bolinha. Vai ser gordo, meu pai, né? Gremista. Vai ser gremista. Uma bola de banha, que nem o pai. É gremista. Você fala hoje que é gremista. Amanhã ele vai pra escola... Vai pra escola aqui, ele vai fazer opção por um time paulista. Vai se apaixonar por algum molequinho lá. É? Por que que eu não fiz? Porque você é um dos mais bobos que eu conheço. Olha aí, ó. O moleque vai se apaixonar por outro lá, velho. Vai começar a torcer. Tem a data Pretzel, né? Lá vem. Data em Pretzel. Eu concluí uma pesquisa, né? Onde fui eu mesmo, até o Engabaú, perguntar pra cada um. Um por um? Você foi um por um. Exatamente. Foi no meio do povo. Falando isso, é Grêmio ou Inter, em Pretzel? Não, não tem um time não, né? Juventude. Pelotas. É? Entendi. Então, a pesquisa, a pesquisa diz, né? Pelotas você gosta, né? 100% das pessoas que torcem Corinthians são corintianos. Boa! 100%. Eu comprovei isso no Engabaú. É que entendi. O Ben já não tava no Engabaú esse dia. Ele não anda na rua. Tem corintiano que não é corintiano. No Engabaú, né? O Ben já andando no Engabaú durante o dia, ele vai passar mal, né? Ô, amigão! Fala aí. Para de zoar o Benjamin, isso é um... Ai, tá protegendo! Você tá metendo o pau nele agora. Você meteu o pau nele, meu? Ué, é que eu defendo as pessoas que não estão aqui pra poder se defender, né? Ah, tá. Eu vi que você me defendeu com a minha irmã aquele dia, eu vi. Eu defendi mesmo o seu nosso sério. Eu defendi mesmo. Tanto é que eu falei que os ouvintes que quisessem adicionar a sua irmã era pra adicionar de forma respeitosa. Hoje, o Domênico simplesmente chamou o RG de cretino 10 vezes. Você não abriu a boca. É... O RG chamou? O Domênico xingou o RG hoje. Não, mas foi em off. Eu defendo quando é no ar. Ah, entendi. Ô, amigão. Amigão. Ontem o Coringão enfiou 6-0 no Cobressal, cara. Uma goleada que muitos até não esperavam pelo fato do Corinthians ter jogado com o time B, mas eu, sinceramente, achei até que foi pouco. O Corinthians poderia ter enfiado 10. Eles perderam os dois gols também, né? Ah, aquelas, né? Podia ter sido 8-2, assim. É que esse lance principal, aí, Sombra, que o cara vem na linha de fundo ali e toca ridículo, pra trás, mano. O cara embaixo do gol ele chuta por cima, o Bandeira já tinha assinalado impedimento. Aliás, você pode acompanhar os lances aí enquanto a gente fala no nosso site, onde você pode assistir o estádio ao vivo, tá bom? Mas já tá se tornando meio corriqueiro, né? O Corinthians ganhar de 6 de time pequeno, ainda mais de 6 reservas. Caçamba, agora pegou. E aí, Sombra, vai ficar quietinho? Não. Ah, o Fala é falando do São Paulo, seu otário. Vai aí, meu. Eu já vi goleada sobre time grande também. Ah, é isso. Mas, ô, amigão. Eu não visto essas carapuças que os caras... É, isso aí, mas tá certo. Faz bem você. Ô, amigão, a próxima rodada aí da Libertadores já podemos encarar aí com as oitavas de final, já é aquela fase eliminatória, e o Corinthians possivelmente pegará o Nacional do Uruguai, aquele time que estava no grupo do Palmeiras, que passou como segundo colocado, tirou o lugar do Porco. E aí, cara, você acha que é um adversário difícil, complicado, ou o Coringão é passar o bambu, mano? Ah, tem que passar, né? Não tem outro jeito, mas não é tão fácil não, né? A gente achava ano passado com o Guarani que ia ser tudo mais fácil, né? Não tem mais bobo, não. Tirando os dois times que perde de 6, o resto é difícil, né? E o Nacional tem muito mais Libertadores que o Corinthians, né? Já teve, né? Hoje em dia faz tempo. Não deixou de ter, não perdeu. Mas tá vivendo com a fama. Ô, mano, posso falar? Tá vivendo com a fama. Quantas? Três. Mas é que tá. Até aí o Independiente da Argentina é o maior campeão. Qual foi a última Libertadores que o Independiente da Argentina venceu? Você tá de brincadeira. Mas o Nacional, o Corinthians vai ter que jogar bola. Porque se for na vontade. Não, sim, porque se for na vontade, o Nacional é embaçado. O Nacional, ele é melhor do que todos os adversários que o Corinthians pegou na primeira fase. Não sei, eu acho que é do nível do Santa Fé, velho. Ah, não é. Do nível do Santa Fé, eu acho que tecnicamente não, mas batendo é, viu? Não, mas o time que já imitando. Ah, é mais complicado. O Nacional tá tudo ali, mano. Chato, viu, maninho? Não acho não. Eu acho que esse Nacional aí é um time que tá no mesmo nível aí do Cerro Porteño, do Santa Fé. Eu não vejo lá grande diferença, não. Não, sabe por quê, Sombra? Eu volto a falar aqui, é que o Palmeiras acordou tarde na Libertadores. Se o Palmeiras estivesse jogando o que está jogando hoje, se fosse hoje o início da competição, ia passar a Rosário Central e Palmeiras. O centroavante deles é o melhorzinho, que é o 9. É o Rubem, não é? Não, esse aí é do Rosário Central. Esse é o Rosário Central. É o Rubem. É o menino que o Inter de Alegria te queria. E o Nacional, mano, só pra continuar falando sobre... O Nacional não tem o Léo Gamalho? Tem. Ai, nossa, meu Deus, o Léo Gamalho. Não, mas não tô dizendo que ele é o bom da história. Pensei que você nem viu o jogo do Nacional. Né? Eu vi sim, oh, mano, e o Nacional foi 3 vezes pra Tóquio. Ele jogou contra o Palmeiras aqui e foi expulso ainda, não foi esse Léo Gamalho? O Nacional foi campeão do mundo 3 vezes. Viu, mano? Tricampeão do mundo, o Nacional. É, mas aí que tá, ô Vieira, quando que foi o último título? O Mundial foi em 88. Mas é que tá, é tem que se pautar, velho, no que o time representa hoje. Você pega, por exemplo, aí, inúmeros times aí, volta a citar o Independiente aqui. É o maior campeão de todos os tempos da Libertadores. Não, mas o Peñarol ainda chegou contra o Santos em 2011, bem. Mas o Independiente, beleza, eu sou o maior campeão de todos os tempos de Libertadores. Qual que foi o último título, velho? Tem toda a fama. Não adianta ter fama, lógico, senão muito tempo É claro, mano, que o Nacional, pra mim, realmente ele é muito mais forte do que os times que o Corinthians enfrentou na primeira fase. Né? Mas pelo futebol que o Corinthians vem apresentando, pela qualidade que o Tite traz pro time, encaixa no time, eu, particularmente, acho que o Corinthians não vai ter dificuldade pra poder passar em cima do Nacional. Eu acho que tem os dois jogos. É o rabo abanando o cachorro. Quem tem que temer o Corinthians é o Nacional, não o Nacional, não o Corinthians temer o Nacional. Nessa proporção aí, velho, o rabo que tá abanando o cachorro na ótica de vocês. O Corinthians ele tem que respeitar o Nacional, porque é um adversário tradicional na competição. Ok, concordo. Mas nessa proporção, o respeito e o medo, se a gente tiver que colocar assim, tem que partir do lado de lá, não do lado de cá. Pô, o Corinthians é o time a ser batido na Libertadores, não o Nacional. Talvez se o adversário fosse o Rosário Central, até mesmo o Atlético Mineiro, aí a coisa mudaria de figura. Não que o Corinthians não seria favorito. Eu acho o Rosário mais forte. Mas seria pau a pau. Mas, ô amigão... Ô, Sombra, deixa eu só tirar uma dúvida com o Sombra, que eu sempre tentei ligar aí e ver se ele pode me responder. Pois fala não. Aí, tá ouvindo. Algum tempo atrás, Sombra, algumas vezes já foi discutido sobre Ibope, cada vez mais Ibope da televisão tem caído nos jogos. E aí eu queria, a minha dúvida sempre foi por que sempre transmite a Globo, por exemplo, ou qualquer outra, sempre transmite o jogo quando o time é visitante, por exemplo. O Corinthians vai jogar fora e que transmite. E quando, na verdade, o percentual de vitórias dos times normalmente é em casa. Você não acha que a audiência não mudaria se transmitisse mais jogo em casa? Eu vou te dizer que quando a preferência de transmitir os jogos que são fora de casa, justamente no intuito de você dar uma proteção de mercado para o time. No sentido de que falar assim, olha, esse jogo, amigo, ou você paga o pay-per-view, ou você tem que comprar o ingresso para ir no jogo, você entendeu? Então, é por isso que... Sempre se transmite, ou não é sempre, mas 90% das vezes a preferência é por se transmitir o jogo de fora de casa, tá? Porque assim, aí você força o torcedor ou a comprar o pay-per-view, ou comprar o ingresso e ir no jogo, mas ou até mesmo se tornar um sócio-torcedor. São Paulo acho que não ganhou ainda fora esse ano, né? Ah, você tá de brincadeira. Não fala isso pra mim. Não, tenho quase certeza. Ganhou um ou não ganhou nenhum. Você tem razão. Se transmite os jogos que são feitos em casa, você traz um valor maior pro público, né? Transmitir todo jogo que vai perder, é por isso que tem o desinteresse. Não, mas eu sou... veja bem, é o torcedor que gosta do time. A Globo transmitiu São Paulo e River aqui em casa. Isso também vai da conveniência de você ter jogo fora na rodada. Se você não tem um jogo fora na rodada, aí você tem que transmitir o que tá aqui em casa. Mas eu entendo, cara, que assim... O torcedor mesmo, ele não assiste o jogo pela certeza ou pela chance maior de que seu time vai ganhar ou perder. Ele assiste pelo amor que ele tem ao time. Quem gosta agora. Ah, mas muitas vezes você ouve aí, ah, não tô assistindo mais porque agora o time tá ruim. Os modinha. Mas aí, se o cara, por exemplo, ah, não tô assistindo porque o time tá ruim, aí depende se o time tá jogando fora ou tá jogando em casa. Aí é porque o cara não quer ver porque tá ruim. Mas tá ruim, quando tá ruim, tá fora, tá ruim em casa, tá na mesma. Pô, eu cansei de ver o São Paulo se ferrar em casa esse ano. Ah, mas é menos, né? Hã? Mais menos, né? Não, é menos, mas eu, a grosso modo, eu acho que o torcedor ele assiste porque ele gosta do time, não se ele acha que tem mais chance de vencer ou não. Mano, e amigo, eu não sei se vocês repararam ontem, um fato curioso, é que no segundo tempo... Como o Corinthians joga bonito, ele encheu os seus olhos não. também? Olha, não é de encher os olhos, mas joga bonito sim, não tem por que negar isso. Você não sentiu uma invejinha assim? Não, porque o Santos também tá jogando bonito. Até o Romero tá jogando muito. Tá jogando bonito no Paulista. Mas será que trocaram o Romero, mano? Mas o Cobressol é nível da segunda divisão aqui. Não, o cara com uma teoria. O Corinthians fez o jogo ficar fácil. O gol que o Romero fez não é gol de um cara que não sabe, né? É incrível. E o gol do Marlone, que já tá concorrendo ao prêmio Puskas, cara? Pior. Antes de começar, é verdade. Os caras da FIFA mandaram já um e-mail pro Corinthians mandando. Falou, ó, manda o DVD aí com o gol aí que a gente já vai deixar anexado. Você viu, mano, ontem, o amigo, né? A torcida do Corinthians colocou uma faixa, né? Criticando a Globo, no caso, né? De manipuladora, disso, de aquilo. De novo. É, mas então, mas o curioso. Mas aí é quando convém, né? Quando precisa passar também o desfile da escola de samba e todo mundo vai lá. Só que diferente das outras vezes, a polícia não pediu pra tirar as faixas, né? É, então, esse é um embrólio que tem tomado conta dos jogos do Corinthians aí, a torcida protestando, levantando faixas aí contra o horário dos jogos, o preço dos ingressos, enfim. E a polícia, em algumas oportunidades aí, acabou meio que entrando em confronto com a torcida do Corinthians. Mas parece que isso tá solucionado, a torcida já levantou em outros jogos aí também, parece que agora não existe mais aquele clima bélico, né, entre as partes. O que eu acho que é legal, porque o torcedor aí, desde que ele não levante uma faixa ofensiva, tá certo? Com alguma palavra, contendo algum palavrão ou algo do tipo, eu acho que toda a participação do torcedor ali, mesmo que reivindicando alguma coisa, que seja o horário mais cedo das partidas, ou então o ingresso mais barato, ou então qualquer outra coisa que ele entenda, que ele mereça ser ouvido, eu acho que é importante, cara. O torcedor ele tem obrigação, não só de torcer para um clube, mas eu acho que até o cara como cidadão, ele tem que exercer a cidadania dele. Eu acho que, tudo bem, a Libertadores aí ela tem ocorrido sempre, alguns jogos, né, mas não quando convém, né? Não, mas é que tá, amigo. Porque agora que parece que quando chega denúncia contra as organizadas, tarde do que nunca, aí começa a protestar. Antes tarde do que nunca. Você pega aí, por exemplo, o horário dos jogos, eu também acho absurdo, mano, a partida começar às 10 da noite. O torcedor que acorda no dia seguinte, aí que pega a condução e tudo mais, o cara que acorda aí às 5 horas da manhã pra trabalhar... Mas sempre o cara foi isso, né, mas mano? É que tá, Mota, uma hora tem que mudar e o torcedor tem que participar disso. Se depender do dirigente mudar o horário da transmissão, não vai mudar. Se depender da emissora que detém os direitos de televisionamento do campeonato, também não vai mudar. Então, acho que é importante o torcedor também abraçar essa causa aí e começar a reivindicar melhorias pra si. Mas, ô, amigo, manda seu placar, então, Corinthians e Audax aí, sabadão, 6:30 PM. Ah, 4, tá bom, 4-0 já tá um número bom. Isso aí, mano, olha o Sombra, deu até um risinho aqui, se sentindo vingado, é isso aí, Sombra, calma aí, a hora dos caras tá chegando. Não, o pior é que assim, eu não quero vingança nenhuma não, mas acho que esse time do Audax é o maior fanfarronista do planeta. Acho que o Corinthians vai atropelar os caras, fazer o quê? Torço pro Audax, mas fazer o quê? E só pra finalizar aqui, o que foi, Obá? Não, segue. Só pra fechar aqui, ô Sombra, peguei alguns nomes aqui de jogadores que compõem o time do Nacional, ó. Tem aquele Fusilli, é um jogador mais conhecido dos passou caras. Passou pelo Santos, Tem o Vitorino, que tá lá também. Tem aquele Diego Polenta, que tá lá também, que é zagueiro também. Que bonito, viu? Foi, é bom zagueiro. Foi é comentado zagueiro. Aí a respeito dele aí durante a competição agora também. Tem aqui também o Eguren, que já passou aqui também. É o Rive. Nossa, esse cara é horroroso. Acho que é Nico Lopes. Horroroso. O atacante é o Nico Lopes e tem aquele Sousa também. E o próprio Léo Gamalho, que o Sombra citou também, que já passou pelo futebol aqui do Mas a avaliação Santa que eu faço Catarina. Do Nacional não é pela individualidade. É um time briguento, é um time de marcação chata. Os caras chegam junto, não dá espaço. Provocamento. É um time daqueles bem chato de jogar. Bem chato mesmo. Aí individualmente tem jogadores medianos. Se o Corinthians já empata lá, e fica mais fácil. Né? E o Corinthians, mano, que parece a Alemanha jogando hoje. Ah, é, o time ia ser batido. Valeu, parceiro. Tá, obrigado aí pela audiência. Oh, peraí. Então é Rua Tutóia 770? Não, 77. Número 77. Tá, só mandar um beijo pra minha esposa. É muito. Amo muito ela. Não tem o camurça aí do RG, né? Não, a RG não tem camurça. O RG, eu não sei. Parece que ele tem, mas ele não ainda sei. Tem ainda um não pipizinho. Sei. É? Ele tem o quê, mano? Tem um pipizinho. Não, o cartão não dele, né? Você sabe que dizem que até os 18 ele achava que não tinha pipi, né? O RG? É, ele fez um processo, você não viu? Parece que foi feito um processo. É igual que a mulher que ele tem uma mamilo pra dentro. Ele fez pra poder sair o pipi pra fora. Foi meio assim, sabe quando você deixa cair alguma coisa dentro do ralo? Você tem que puxar alguma coisa lá dentro pra caçar e tirar lá de dentro? Entendi. Diz que tiveram que fazer esse processo. Foi uma lipopubiana pra sair, que nem quando o peru fica pronto no Natal. Que nem levanta quando você tá gordo assim, tem que fazer também. Não, eu não. Você já fez. Ô, tchau. Tchau. Valeu, mano. Valeu. E o Vieira falou que quando o peru dele ficar pronto, vai ficar duro. Para de catar, seu trouxa. Geralmente o cara que vai fazer a comida natalina, né? O cara faz assim, vendido, fala, seu lixo. O peru tá macio, né? O Vieira fala, não. O ponto do peru do gaúcho pra tá bom é quando o peru tá duro. Deixa o peru esturricado. Vamos ficar falando de peru até que horas aqui, hein? Não dá, né? O mano tava com uma teoria aí. O mano tava com uma teoria que você sabe pelo... Vai se catar. Óleo de treino. É, aí, daqui a pouco nós vamos falar aí de mensagens do WhatsApp. Olho não, olho. Daqui a pouco nós vamos falar de mensagens do WhatsApp. Vamos. Mas vamos agora a mais um ouvinte no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. 5, 4, 3, 2, pare. Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Bolívia. Rapaz. Alô? Consegui, baralho! Opa, quem fala? É o Richardson. Ô Richardson, nome completo? Richardson Fabrício Alves. E a idade? 35. 35, e aí mano, 35? 35, é hora de tirar a espada de trás das costas. Porra, velhinho, aí, porra, meu Deus, que boa é essa, que boa. Daqui a manjuba, porra. Daqui a manjuba. Vamos continuar, qual é o nome dele? Richardson. Richardson, fala de onde? Richard Sumberland. É, Ferraz de Vasconcelos. E aí, Benjinha? Meu, é o que eu conheço? É longe pra caceta, amigo. Aí, aí, vá! Aí, aí! Que é isso? É um navio, velho. E o time, Richardson? Coringão. Ah, oh. Coringão, mano. Quer mandar abraço pra alguém, Richardson? Acabou os ingressos, galinha. Acabou, vai, tchau. Acabou os ingressos. Galinha, você mais. Vai botar um ovo sua velha. Ô, louco, que isso, mano. Vai chocar. Não vou nem falar o que você deve chocar. Não ia dar pra mim ir, que eu vou trabalhar no sábado. O que você faz, amigão? Sou motorista de ônibus. Ah, mas você é motorista de busão particular ou de linha convencional? Convencional. Ah, qual mas... é a linha? 2769. Qual trecho que você faz? Jardim Romano, metrô Tatuapé. Oh, mas de vez em quando você pega os torcedores aí no trânsito, não pega não? Não pego não, porque que sorte, é meio difícil, né? Usou mais de trem e metrô mesmo. Ah, entendi, mas por exemplo, você é aquele motorista gente fina que deixa o cara pular catraca ou não? Não, né, mano? De vez em quando acontece, né? Oh, mano. Quanto tempo que o ônibus fica, por exemplo, você tá lá no ponto, né? Quanto tempo que fica parado que dá pra dar uma descansada? É, 10, 15 minutos só. Ah, é? Então esse é o espaço. E fim de semana não é mais, não? É, final de semana às vezes dá um pouquinho mais, né? Porque o intervalo é maior. Mas é o tempo de ir no banheiro, tomar um café e já ir embora. E ainda o pessoal ainda acha que demora ainda. Mas não faz isso não, velho. Você sai do busão, os caras são capazes de incendiar, mano. Você passa... Você... Né? Aí você tem a conta. Ô, Richardson, você passa na Avenida Estrela da Noite? Passo. Ô, Richardson. Ah, já pegou uns travecos lá. Vai besteira, a trouxa. Estrela da Noite é apelido dela mesmo. Ô, Richardson. Oi. Né, Richard? Quando. Oi? Rick. Quando você dá ré apita. Apita lá. Quando eles dão ré, vai. Pipi! Au, au! E você, como faz cobrador, você pode levar um radinho pra ficar acompanhando o jogo ou ficar ouvindo o jogo pelo seu smartphone? Como não, que faz? Eu sou motorista, né? E não pode, você é motorista, pensei que você era cobrador. Não, aí eu escuto, mas no rádio do lado, né? Mano, mas eu vou te falar, mano, tem a parte de motorista que os caras usam um foninho, vai, fala a verdade. Ah, a gente não pode, né? Não pode, aí, é perigoso. Ah, isso aí é mó caô, mano. Qual que é a diferença entre você usar um fone ou você ouvir no rádio? Mesma coisa. Ah, mas isso daí, ó, vou te falar, mano. Isso aí nada a ver, velho. Nada a ver, Sombra. Qual que é a diferença de você utilizar um fone de ouvido ou você ligar o rádio do teu lado? Porque no fone de ouvido você coíbe, de repente, de ouvir um carro buzinando. Você, não, mas você pode ouvir um passageiro. Ué, por exemplo, se você tiver com o som do teu carro alto pra diabo, também vai coibir de você ouvir uma buzina do lado. Alto pra diabo, você falou. Mas não é alto, é baixo, né, que a gente escuta do lado. Então, e o fone de ouvido, a hora que o passageiro vai falar com você, às vezes você não escuta, né? É. Ah, mas na boa, mano, você manda o passageiro pro inferno. Ô, mano, você gosta de tudo que é errado, mano. Mas é verdade, mano, o passageiro é um cara chato, tá certo? Porque muitas vezes o cara que paga o salário dele, Tom. Não, quem paga é o dono da companhia. Ué, mas como é que é? Não, pelo contrário. Usuário. Não é usuário nada. Usuário não paga nada. É, usuário é outra coisa, viu? Você faz aviação gato preto, Richard? Pô, mas também você tá bem informadinho, hein, safada? Qual que é? É VIP, aviação Itaí Paulista. Ah, tá. Então, mano, mas eu vou te falar, velho. Tem uma pá de passageiro que os malucos são mal educados. Os malucos são mal educados pra cacete. O cara entra aí, o motorista às vezes fala bom dia e o cara passa reto, mano. É de 100 passageiros, se 4 falar bom dia pra você é muito, mano. Ah, então, tá vendo? Ah, mano, tem motorista que o passageiro fala também bom dia e o passageiro passa reto? Tem. E o motorista passa reto? Tem bastante também. Ah, também tem outro lado. Então, mas você tem que olhar primeiro a cara do cara, você tem que filtrar, igual no elevador. Ah, você julga pelo livro? É igual o mano fala capa? Aí. É igual o mano fala, eu tô em casa, quem chega que tem que dar bom dia e boa tarde. É lógico, mas você não faz as maldades, às vezes tem aquelas velhinhas fazendo sinal pro ponto e o cara passa direto. Não, as velhinhas eu ainda pego, paro em qualquer lugar, eu faço mais isso com gente nova mesmo. Às vezes a pessoa tá dormindo no ponto, a hora que você tá passando, aí vai querer dar sinal, aí fica, não tem jeito. Ah, mas coitado do cara, o cara trabalhou o dia inteiro, tá sonolento, maldade isso. Não, o cara não pode parar fora do ponto, parou fora do ponto, toma multa. Dorme no lugar de dormir em casa. Mas você não fica acelerando o ônibus quando o pessoal tá subindo, né, pra galera subir mais rápido. Nem dá, né, hoje os ônibus, eles têm um sistema que... Quando tá com a porta aberta, não acelera, não. E outra coisa, e como é que é os assaltos? Você tem problema de assalto na região que você faz aí, não? Já tive muito antigamente, mas uns 4, 5 anos pra cá melhorou muito, né? Muito que monta, dá uma alisada no Vieira. Mas, ô amigão, você já pegou algum jogador no teu busão ou não? Ah, não. Parei. É ruim, hein? Nunca subi um, velho. Nem o dente de leite, nem o dente de leite. Quem leva é o pai ou o empresário. Itaquá, mano. E algum famoso, você já pegou? Também não. Olha, quem faz aí a linha Higienópolis Paulista, com certeza acho que pega o Benjamin às vezes. Ah, é. Não? Pode ser. O Benjamin anda muito de ônibus agora. E o amigão? Mas eu acho muito perigoso o Benja pegar ônibus, porque ele tem nojo de pegar naquelas barras laterais. Ele fica se equilibrando. Ele vai se equilibrando. Parece o Horácio com os bracinhos encolhidos. Pra não encostar em ninguém, né? É, é como se ele estivesse surfando, cara. Não quer encostar em lugar nenhum. Cara, uma criança, nesse dia que a gente andou de ônibus, encostou no Benjamin, você tem que ver, tipo, ele olhando assim, nossa. Mas, isso é de cocar, mano? Eu falei, é uma pessoa, Benja. Ele, sério? Eu falei, é uma criança. Como assim? É que ele não tá acostumado a ver crianças, tipo, gasta em trajes sumários, né? Tipo, e que ele gasta de álcool gel, mano, depois? Não, mas faz parte, mano. O Benjamin tá aprendendo. Mas, ô, amigão, por exemplo, o Corinthians aí. O Tite é o nosso motorista desse... caminhão chamado Corinthians, porque o Corinthians hoje é uma carreta desgovernada que ninguém consegue parar. Cuidado. Até onde vai essa carreta desgovernada? Cuidado, pode bater em algum lugar. Tem poste em qualquer lugar, hein? Pode ir nada, mano. Ó, eu acho que o Tite, ele é uma peça fundamental no Corinthians, né? Depois que ele chegou aí, deu padrão tático pro time, o time vem jogando de acordo com o que ele quer. E eu acho que os jogadores do Corinthians, eles aceitam bem o jeito de trabalho do Tite, isso que tá fazendo o time jogar do jeito que tá jogando, né? É o contrário de outros técnicos aí que não conseguem fazer o time jogar. Igual no São Paulo aí, eu acho que o problema do São Paulo nem tanto é o técnico. Eu acho que os jogadores mesmo que não tem força de vontade, assimilam o jogo, o jeito de jogar do técnico, né? É o que acontece no Corinthians. E eu acho que a filosofia do Tite, que tá fazendo os jogadores acreditar neles próprios, né? Porque no começo do ano todo mundo falava que o Corinthians ia ser rebaixado. Quem falou isso? Ah, vocês pregaram aqui o dilúvio. Vocês pregaram o apocalipse aqui sim. Vocês pregaram o apocalipse aqui no programa sim. Ai, gosta de fazer de vítima. Agora, quando eles perdeu seis jogadores, agora eu quero ver. Vocês falaram sim, vocês começaram a querer pregar o apocalipse. Então mostra a gravação. Foi sim, você pegou até a Bíblia um dia, você falou, ó, apocalipse do Corinthians aqui, perderá seis jogadores. Qualquer rádio que eu escutava aí, programa de... É, mas qualquer rádio não é um estádio 96. Vocês gostam de fazer um mimimi. Mim também. Programa de esporte tinha isso. Falava que o time estava acabado, igual foi o ano passado. E o Tite deu um jeito o ano passado, mas, como está dando agora. Calma, ele falou nas outras águas. Mas olha, é normal isso. Isso é normal. Boa. Ué, o time perde uma pancada de jogadores, mano. É normal que exista uma queda. O normal. O normal é que exista uma queda. Mesmo velho. Sabendo tá que montando... você tem um semideus no banco? Não, para. Você sabe que não é isso. Lógico que agora, é. Agora, não é. Nem não, você é acreditava assim, nisso. Cara. Lógico que acreditava. Cara, não, o Mano sim. O Benjamin não acreditava. O Benjamin foi um dos que falou que... Desde o ano passado, inclusive, quando o Corinthians perdeu aquela penca de jogadores, Guerreiro, Sheik, Fábio Santos, então, Petros, mas... eu falei que o Corinthians ia ser campeão. Então, mas não tem que ficar com mimimi por causa disso. Acontece, o time perde um monte de jogador, o time vai render do mesmo jeito? Lógico, geralmente, tá rendendo. Tudo bem, mano, mas não é o normal, é isso que eu tô falando. Então, porque temos um semideus no banco. Ah, que semideus. É isso aí. Eu acho, ó. Inclusive, quando você precisou, você colocou depois uma faixa na frente da tua casa. Agradeço a Tite pela graça alcançada. Eu já pus do Santos Pedito, do Tite. Então, o Tite é o novo Santos Pedito. Ô, amigão, quer mandar um abraço pra alguém, seu placar aí pra Corinthians e Aldax, cara? Sábado, 6:30 PM. Estão falando aí que vai ser fácil, mas para mim vai ser um jogo difícil. O Aldax é um time bem montado, toca bem a bola e corre bem, né? Desde o jogo de São Paulo, que eles não pararam de correr os 90 minutos atrás da bola. Sim. Então, para mim, eu acho que 2-0 tá bom. Boa, vamos vingar o São Paulo, tá ótimo. E quer mandar um abraço para alguém, amigo? Um abraço para minha esposa, pra Priscila. Priscila. Que fica aqui reclamando que eu fico no telefone tentando ligar para vocês toda hora e não consigo. Não, mas conseguiu agora, mano. Aí consegui, mano. Falar para ela aqui, mandar um beijo para ela e falar que eu amo ela muito. Ah, oh, que moleque, bacana, tá, mano. Querendo, hein? Hoje tem no feriadão, hein? Opa! Então, ronco. Aí eu queria falar também que eu tento ligar todo dia, toda vez que eu tô de folga, eu tento ligar aí, que esse horário eu sempre tô trabalhando, né? Uhum. E fico lá escutando vocês no ônibus lá e o pessoal dá risada tal, achando que eu tô meio louco com as bobeiras que o mano fala aí. São as verdades que precisam ser ditas. Bobeira. Falar que o programa de vocês é demais, eu escuto todo dia, viu? Obrigado, mano. Valeu. Valeu, cara. Obrigado. E legal que você ainda faz propaganda nossa, que você tá ouvindo a gente. Né? É, o pessoal sempre pergunta. Tem uns que entram e perguntam, fica ali atrás, ali perto, acaba escutando e pergunta qual que é a rádio e tal. Legal. Pra escutar também. Legal. A gente acaba falando, né? Acaba fazendo propaganda também. É isso aí, mano. Faz uma propaganda nossa aí. Falou. Valeu. Pra vocês aí. Valeu, irmão. Obrigado, hein? Abraço. Valeu. Tchau. Vamos ao último ouvinte do Momento Sem Parar. São sempre três na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Mais tarde, na sala de justiça. Vai? Já foi? Alô? Alô? Quem fala? Já foi? Jardel. Ô, Jardel, tudo bom? Tudo bem, Domênio. Com o Jardel do quê, hein? Jardel José Godoy de Lima. Quantos anos, hein, Jardel? 35. 3.5. E qual que é o bairro? É Alto do Pari. Alto do Pari. E o time? Tricolor. Tricolor, é o Chico. Porque nós estamos na competição ainda. O maluco tá desanimado, hein? Tá desanimado nada, tricolor. Então. Tá acostumado à decisão, velho. Time grande tá acostumado à decisão, faz parte. Só não esperava ter que decidir contra o Strongest na última rodada. Ué, mas faz parte. Base, né? Na altitude ainda. Mas não importa, estamos decidindo, estamos lá. É. E aí, o que você acha, tricolor? Jardel. Jardel. Tô chegando em casa agora pra assistir o jogo e acho que não passa, não, viu? Não passa? Não passa, acho que não passa, não. É isso, como assim não passa? O que você acha, Somérico? Ou o quarto do Aldax vai ganhar do Strong lá na altitude, como? O que você acha, Sombra? Olha, Não, pode desanimar, cara, calma. Ainda vejo que... Não tem como, não sei dizer, cara. É difícil provisionar, mas assim... Provisionar não, prever. Previsionar. Provisionar. Previsionar. Provisionar. É prever mesmo. Mas o problema de jogar na altitude é complicado. É complicado. Se for São Paulo Strongest... Em situações iguais para ambos, eu diria que sim, hoje o São Paulo passará provavelmente passaria do time, mas não é o caso, não dá pra dizer isso. O problema é que o São Paulo é muito inconstante, né? São Paulo é muito inconstante. Você sabe, Jardel, eu tive lendo uma entrevista do nosso técnico Balsa, né? E eu hoje eu não tô contente com o trabalho do Balsa. Não tô, porque, pô, você vê, assim, um péssimo início de ano, né, o Jardel? Você fala assim, pô, não que o São Paulo nos outros anos venha sendo uma maravilha, mas esse começo de ano é um dos piores inícios de anos da história do São Paulo do Futebol Clube. Não ganhou uma partida fora. E coloco em xeque esse trabalho no momento do Balsa. Mas ele conseguiu reverter um pouco da minha opinião a respeito dele. Porque eu vi uma entrevista dele, onde ele fala o seguinte: o São Paulo precisa de mais jogadores que tenham, que ele chama de, não sei se eles falam hierarquia ou gerarquia. Isso é uma palavra que eles usam no castelhano, dentro do dialeto aí, do jargão do futebol. Quer dizer, qualidade. É? Que não tem, não tem uma tradução exata para o português. Mas o jogador, para eles, que tem hierarquia é o jogador que ele tem bom nível técnico, boa condição física e cabeça. Equilíbrio, mentality, como a gente costuma ver no videogame lá, o jogador tem, então, mentality, né? Inteligência. Exatamente. E eu concordo plenamente com ele, porque vendo todos os jogadores do São Paulo... É difícil extrair dali muito alguns jogadores. Até alguns é difícil extrair esses jogadores que tem essa tal, então, que ele fala, hierarquia. E eu acho que essa ideia dele, ela é fundamental. E vejo na ideia de filosofia de armação de time do Corinthians, composição de elenco, isso. Às vezes o jogador, ele não é um fenômeno da bola. Eu acho que o Corinthians, ele tecnicamente não tem nenhum jogador com a mesma qualidade que o Ganso. Mas ele consegue pegar um nível técnico mínimo que os jogadores têm que ter. Mas são todos jogadores com mentality bom e com físico muito bom. Porque para você trazer para campo, como o Corinthians, que a gente usa hoje como um exemplo de futebol taticamente muito bem organizado e obediente, você precisa ter, lógico, um mínimo de técnica, né? De uma boa técnica. Não estamos falando de craques. Mas você vê que não tem cabeça de bagre no Corinthians, não tem um falar, ah, não, esse aí toca de canela. Não tem, você não tem. Então tem que ter um nível técnico razoável para bom. Todos eles têm que ter uma condição atlética muito boa, porque hoje o futebol moderno, ele exige ir e vir. Não tem essa, ah, perdeu a bola, não volta. Você tem que marcar no campo de ataque, como é o que acontece hoje no futebol europeu, futebol mais moderno, sufocar o time. E você tem que ter o tal do mentality, que é o equilíbrio mental, o equilíbrio psicológico, para as adversidades do jogo, para você se concentrar numa partida, para você não se perder na sua situação dentro do jogo. E o São Paulo não tem isso. Você tem, assim, um jogador, ah, esse é bom tecnicamente, ó, mas ele é lento, aquele não, ó, aquele lá ele corre pra caramba, mas a bola bate na canela. Eu não sei se você concorda com esse argumento, Jardel. Eu concordo com tudo o que você disse, Sombra. O São Paulo, sei lá, não sei o que acontece. Acho que esse time na mão do técnico do Corinthians, do Tite aí, eu acho que era o melhor time do país e talvez o melhor da América do Sul. Olha, eu acho que o time do Corinthians é horrível. Que horrível, maluco, que horrível, você é louco, você é louco. O que você comentou? Um time horrível não faz o que o Corinthians está fazendo, você tá maluco, velho. Tecnicamente, o time do Corinthians, ele não tem, por exemplo, até comparei com o Atlético Mineiro. Não, mas pera lá. Eu não queria nenhum do Corinthians. Você é louco, é porque você é um recalcado, é isso que você é. Mas ele tá elogiando o time. Não, ele tá depreciando o elenco do Corinthians. Mas você fala, não é um grande elenco, tecnicamente falando. Fala o nome. Então você vai entender. O negócio é o seguinte. De lá, acabou, Gambá. Pega Gambá, é o teu pai. Ah, juiz, o vai, pai! Vai buscar pai no bar lá, porque tá dando trabalho, velho. Vomitou na caçapa do fundo. Manera na parada, senão vou te condenar a ficar um ano sem frequentar os restaurantes da Rua Mauri. Eu, seu playboyzinho. Acabou? O Jardel. O negócio é o juiz bundão, só com relação ainda ao time do Corinthians. Sombra, eu entendo o que você falou a respeito do Balsa. Mas eu acho que você não precisa trazer jogadores com essa característica. Por exemplo, jogadores como Ganso, como Michel Bastos, como Caleri, como Allan Kardec, como Thiago Mendes, como Wesley, propriamente Wesley. Desculpa, mas tem alguns aí que você falou, acho que não se encaixa nisso. Não, é, peraí, você vai entender. Calma aí, você vai entender. Todos eles já mostraram em determinado momento que eles têm qualidade técnica, tá certo? Pode ser que hoje não estejam mostrando, mas já mostraram em algum momento da carreira que tem qualidade técnica. Força física, tá certo? Preparo físico, cabe ao próprio atleta, Sombra, porque o cara é um atleta, ele vive do corpo. Desculpa, alguns não têm condição. Uma coisa, por exemplo, se eu pegar e falar o Ganso já passou por duas cirurgias no joelho, tá certo? Duas cirurgias podem pesar contra o atleta. O Bastos eu também não vejo essa condição. Mas é que tá, Sombra, eu vou colocar o Michel Bastos como exemplo, porque o Michel Bastos, antes da renovação do contrato dele, ele era esse jogador que você tá pregando. Depois da renovação, ele passou a não ser mais aquele jogador antes da renovação do contrato. Então, Sombra, muitas vezes você pega e fala, pô, esse jogador, o cara não faz isso. Jogador, infelizmente, a maior parte deles, para não dizer 100%, porque aí eu vou estar generalizando, isso daí é ruim, eu não gosto de generalizar, mas 95% dos jogadores, eles são vagabundos. Principalmente os caras que jogam do meio campo para frente, eles não gostam de marcar. É verdade. E fazer isso que o Corinthians faz, Sombra, cansa, desgasta. E a maior parte dos caras que jogam no ataque não querem fazer isso. Olha, dentro desse plano aí que tô falando aí de jogadores que reúnem essas condições, não é que você não vai conseguir ter 11 jogadores assim. Mas eu acho que hoje no São Paulo eu vejo nessa condição de equilíbrio, condição física e técnica, eu vejo o Maicon, eu vejo o João Schmidt, eu vejo o Caleri. O próprio Kelvin faz bem esse papel, o ajudando Kelvin, na marcação, aquele combate o lá. Kelvin, ele não vejo, é tão inteligente. O Kelvin eu vejo questão atlética e técnica. Ainda não tenho uma ideia do mentality do Kelvin. Ainda precisa pegar numas adversidades. Mas, por exemplo, esse Thiago Mendes, ele tem potencial para ser assim, mas não tá tendo. Mas não sei se o mentality dele é bom. Ele é inteligente. Não sei. Isso que você falou, Sombra, a gente pega muito daquilo que nós comentamos no início do programa, né? Porque não basicamente só depende de um técnico bom, que hoje o Corinthians tem um técnico... Ele tem uma referência. Mas muito se deve também a todo aquele plantel por trás que faz a triagem para poder fazer uma contratação. Exatamente. Talvez isso falte no São Paulo. Acho que isso é uma parte deficiente do São Paulo. Diferentemente do Corinthians. Que ficou muito tempo aí contratando, às vezes, jogadores por nomes, sem fazer uma análise mais profunda. E aí, esse cara tem equilíbrio mental para... Não tô falando de chamando de um cara com retardamento, não é isso? Tô falando concentração, equilíbrio emocional. Precisa ter equilíbrio emocional. E o Balsa até falou nessa entrevista, falou assim, um jogador que tem essas três atribuições, ele é um cara que fatalmente dentro de campo, ele vai fazer as opções mais corretas quando ele tiver a bola no pé. É normal. E é consequência. E o Tite falou isso. Hã? O Tite falou isso, falou, não basta eu ser o cara, eu preciso de apóstolos. Nossa, invocou o Corinthians, velho. Jardel, o cara fala, liga pra falar sobre Jardel. O Corinthians. Mas o Corinthians hoje é referência, Mota. O Corinthians hoje é um parâmetro. Complementa aí, Jardel, por favor. Então, sobre, eu sei o que tá acontecendo no São Paulo, eu tenho ido aos jogos. E eu acho que é lamentável a gente ver o São Paulo tomando 4 do Aldax, né? Sendo eliminado pro Bragantino, Penapolense. Tomou 4 do Aldax no último final de semana aí. Eu não sei o que tá acontecendo, acho que esses jogadores que estão jogando no meu time aí, eles precisam ter respeito com a camisa do São Paulo. Tomando 4 do Aldax e fingindo que tava tudo bem, que nada tá acontecendo, né? Não sei. Não dá pra aceitar. Mas se você for buscar aí no passado, você pode ter certeza que isso aí é má direção de futebol. Pessoas que estão cuidando... Eu não posso dizer agora do Luiz Antônio Cunha, que entrou agora, tá no processo de renovação. Não posso falar nada dele e não dá pra julgar nada. Mas São Paulo, de muitos anos pra cá, vem sendo dirigido de maneira terrível no futebol, viu, cara? Você pode ter certeza. O campo é o resultado disso. Uma última pergunta, senhor Sombra. Quando é que o Breno volta a jogar? E por que os moleques da base não jogam? O David Neri, o Araújo, lá, o Inácio? Dizem, não tem chance no time principal? Dizem que uma das prioridades do São Paulo vai ser privilegiar aí a ascensão dos jovens, né? Vamos aguardar. O Breno ainda tá se recuperando. Porque esse diretor novo do São Paulo, ele era, inclusive, da base... E dizem que isso vai ser priorizado no São Paulo. O Breno, cara, ele tem algum problema físico aí que demora pra... Tá demorando. Entendeu? Ele é um cara que... Ele sente uma queimação na coxa. Mas vamos aguardar. Isso tem que falar com o médico do São Paulo pra saber realmente o que acontece com o Breno, tá bom? Tudo bem. Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Carlão lá da Verdizes e pro Rodrigo aqui do São João Clímaco. Beleza, eu cara. Eu mexendo, Bozano aí, Sombra. Tem ainda? Se você falar rapidinho, tem. Proteção e diversão só com o Bozano? Ganhou um kit com 2 odorantes e um par de ingressos pra ver o filme Batman versus Superman. Tá bom? Um abraço pro Marlon aí, pro Domênico, pro Lucas, pro Mota. e pro outro rapaz que tá participando aí. O Molireis. O Carlos. Obrigado aí. Carlos. Parabéns pelo programa. Valeu. Tchau. Obrigado, valeu, irmão. Valeu, cara. Obrigado. É, isso aí. Como que vai ser a sua partida no fim de semana, hein? Ah, não tô falando do jogo aí do Palmeiras e do Santos. Não tô falando da sua partida de salão nem do seu site. A partida do Aidar. Que vai ter a reunião no São Paulo, segunda-feira. Que pode acontecer, hein? Dizem. Essa partida que há tá quem falando? Diga que pode ser que peça a expulsão dele, mas sim. não. Mas não é essa partida também? Também não. Tô falando da tua partida. Você tá na praia, tá no sítio? Domingo você tem que voltar pra capital pra trabalhar, ué, não é não? Porque todo mundo gosta de dar uma escapadinha no fim de semana, mas todo mundo tem que voltar pra cá, não é não? O mano, quando voltar domingo da praia, vai vir bonitinho na estrada. Sim. Cinto de segurança nele, na mulher. E quando ele pega a pista de cobrança do Sem Parar, não ultrapassa os 40 km de jeito nenhum. É um menininho obediente. Não parece esse rapaz rebelde do microfone. Então é isso aí. Dirija com atenção. Essa é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Estádio 97 também vai falar de Recubriplast, Dodô. É, meu amigo, você que está ouvindo agora, olha, você está cheio de problemas aí na sua casa, não é verdade? Infiltrações, goteiras, umidade. Vamos exterminar esses problemas, olha. Proteja a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Aí sim, cara, Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único com garantia de 5 anos. Tá esperando o quê para você comprar o seu Recubriplast, hein? Consulte todas as lojas lá no www.sinteplast.com.br. Todas as lojas detalhadas por lá, tá bom? Mandar um abraço aqui pro Toninho, que é proprietário da casa do lojista atacadista. Boa, Toninho, obrigado pela audiência, hein? É, meus amigos, você já sabe, né? Impermeabilizantes é Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Estádio também tem oferecimento da BV, não é não, Narigudo? E aí, amigo? Precisando de uma ajuda aí pra pagar as contas? Não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para você viajar com a família. Pois é, a BV, amigão, ela tá sempre ao seu lado, passa lá.